É o Sou eu, prazer. Douglas é host lá do Conversa Nerd e Geek. Exato. Seja bem-vindo, Douglas. Não Ah, tinha bem ainda arrumar o vindo. áudio, Douglas? Tinha, não consegui. Só que não. Quem que pediu os Castlevanias aí? Eu tenho dois dos três que você quer. Me dá, então. Ah, sonha. Eu tô pedindo, me dá aí. Não, eu tô comentando que eu tenho. Não tô falando que eu vou te Ai. dar. Duto tem desde quando? Pô, Comenta pra desde tá aí você. na sua casa, Então é eu vagabundo. que tenho, não é tu. Ah! Tô emprestado, filha da puta. Não tá Ah, Edu, dado, não. perdeu o Playboy. Nossa, é um infarto. Fala aí, Zupão, perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy, é. Aqui em São Paulo é assim, mano. Aqui em São Paulo é assim, mano. Vacilou, já era. Não, mas o Tim Blue tá no Rio Grande do Sul, não tem São Paulo. É, eu tô em outro país, é pior ainda. Já era, velho. Você está ouvindo MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala galera, tudo jóia aí? Então, só para relembrar uma célebre frase do Monteiro Lobato, né? Uma nação se faz com homens e livros. E hoje vamos falar de livros. Olha aí, olha aí. Ainda bem que não vamos falar de homens, né? Porque não é muito legal, não. Eu concordo. Zupa, Cara, essa eu você vi vindo na velocidade da zoeira, viu? ai, ai, ai. E junto aqui conosco ele, Zupão. Fala aí, galera, beleza? Nossa, velho, tá uma poeira só aqui, velho. Naftalina, tá osso, velho. Tá O osso. cara não tira os livros do baú há miliano, velho. Tirou hoje, pronto. Ah, essa geração leite com pera aqui é tudo DVD aí, ó. O que que dá? Eu não entendi o que ele falou. É Tudo isso, Edu, DVD, é livro em isso. DVD. É, ó, livro digital. Ah, tá, ok. Tipo e-book, tá ligado? É, porque pendrive é muito novo, tá ligado? Tem que ser um pouquinho mais velho, então vai no DVD. Tá ligado? Tá bom. E aqui também ela, Baianeta. E aí, galera, beleza? Hoje a gente vai falar de um dos meus passatempos favoritos, depois de dar Hadouken no Team Blue. Hadouken! Essa também eu vi vindo, eu vi vindo, ela veio. Sacanagem! Sacanagem isso aí, hein? Legal essa Acenando, música. ela veio. Bom passatempo, bom passatempo. Tá achando demais, cara. Anda participando de uns castzinhos aí, dando uns Hadoukenzinhos e já tá se achando já. Mas ela se Sacanagem. perdeu? Tá bom, Edu. Tá bom, Edu. Junto aqui conosco um convidado vindo lá do Conversa Nerd Geek, ele, Douglas. Eu sou eu. E pelo que eu tô notando aí, a minha viagem no tempo vai ser mais curta do que o resto desses velhos aí. Nossa, chamou de velho, exclui essa porra, velho. Exclui. Que deu essa Eu não ousadia. posso discriminar o cara por falar a verdade, pô. Velho é seu passado, oxente. Que loucura é essa? Ah, meu Deus, meu Deus. Bom, se a gente tiver que reviver as lembranças dele aí, né? Basta abrir o Facebook, né? Pois é. Estão todas lá. Tá tudo ali. Bom, pessoal, como vocês já devem saber, hoje nós vamos falar de literatura. Vamos falar dos nossos livros de infância e dar uma pequena pincelada aí no que a gente anda lendo hoje em dia. Eu ando lendo só placa de trânsito. Oh my God! Já é alguma coisa, cara. Já é alguma coisa, Saca. exatamente, Eduardo. Você já pode pegar as indicações de hoje, Blue, e colocar em prática, né? É, tem gente que se não tiver uma imagem num post, não lê, né? Isso Mas enfim, mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Certo, Edu? Certo, Team Blue. Então, galera, se você tá lá viajando pelo Facebook, quer trocar uma ideia com os machines, é fácil pra caramba. Você pode entrar lá no nosso grupo lá do Facebook. É lá no facebook.com/groups/machinecast. E se você quiser curtir a nossa página no Facebook, você pode ir lá no facebook.com/machinecast. E se você estiver lá tweetando, quiser dar uma tweetada ou compartilhar um tweet do Machine, é só você seguir o perfil do MachineCast lá, o arroba Machine_Cast. E se você estiver lá na Alvanista, então acompanha lá a persona do MachineCast, lá no arroba MachineCast. E se você for que nem um Spider, né, vai ficar querendo tudo isso aí. Aí você sonha. Dá um pulinho na Lan House perto de casa, acessa tudo isso aí, manda recado, manda e-mail, manda comentário, que tá valendo. Na Lan House perto de casa. Não é, cara, meu Deus. Ô, Blue, tem o Telegram também, se o nego quiser ficar enchendo o saco da gente Olha inteiro, aí. É só entrar no Telegram e falar com a gente o dia todo. O Blue Olha tá lá aí. Pra isso. O dia Olha inteiro aí. Ele vai ficar nesse caminho. Muito bem lembrado, Tiziana. Olha só, pessoal, no post do MachineCast tem lá um linkzinho pra você que quiser entrar no grupo do Telegram aí, do MachineCast e os dos integrantes e os ouvintes aí, né? Douglas, já entrou? Já, devo dizer que já ou posso mentir? Quer dizer, é pra mentir, né? Ou pra falar a verdade, né? Conversa Nerd Geek tem algum grupo do Telegram? Tem também. Tem, eu não entrei, então tá, tamo kits. eles estão então no sul, eles que se explodam, velho. Bom, então vamos aí a um recadinho da Desert Studio. Desert Studio Produtora. Desert Studio Produtora. Os melhores jingles, offs, spots e vinhetas. As melhores vozes do Brasil. Confiança e competência. Excelência em produção de áudio. Desert Studio Produtora. Nosso intuito é fazer você crescer. Certo, pessoal. Dado todos os nossos recadinhos aí, então vamos pro cast. MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo. Pessoal, voltamos e vamos começar o nosso cast de literatura falando dos nossos livros de infância. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, vou confessar. Algumas pessoas tiveram a oportunidade de ler muitos livros na infância, algumas não e outras não quiseram. Eu me enquadro no terceiro item. Mas eu li alguma coisa. Eu vou deixar pra falar mais daqui a pouquinho o que eu li. Mas eu queria começar aqui com o nosso querido Eduardo. Eduardo! Cara... Eduardo, me diz o seguinte, Eduardo. Diga-me. Qual foi o primeiro livro que tu leste na tua vida? Tu ainda consegue lembrar? Cara, consigo. Não é aquele livrinho pornô do teu irmão? A sorte é que eu não tenho irmão. Aquilo lá não conta, viu? Playboy e afins também não vale, né? Dos primos e tudo, né? Não é, cara. O queso pão? Playboy e afins também não vale. É, isso não é livro. Cara, mas eu vou... Claro que isso desperta a tua imaginação, mas é de uma outra maneira. Pois é, cara. Eu tenho que confessar que nesse ponto eu não fui tão precoce, não. Eu fui conhecer essas coisas um bom tempo depois. É. Eu fui meio... Isso explica meio muita retardado. Coisa. Isso explica muita coisa. Não é, cara? Mas tudo bem, eu relevo. Vindo do time, eu relevo. É recalque. Eu odeio essa palavra, velho. Puta, negócio. Isso é inveja da coragem, né? Não é, cara? o Edu começou a ver essas coisas quando lançou a G Magazine. Opa, opa. Eu não fui tão longe. Você fica aí falando de Playboy, velho? Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Cara, mas então, velho, eu lembro do meu primeiro livro. Porque foi tipo assim, aquele negócio, eu lia bastante quadrinho, histórias em quadrinhos, desde que eu comecei a ler eu já lia bastante. Mas livro eu nunca tinha tido saco pra pegar pra ler não. E eu lembro desse livro, cara, porque a gente foi obrigado a escolher um livro na escola e a gente tinha que ler o livro inteiro e fazer um trabalho gigantesco sobre o livro. Quem nunca? E não sei o que é. Quem nunca? Quem nunca? E, cara, eu lembro que eu fiquei uma hora na biblioteca olhando livro por livro pra pensar assim, o que, que eu pego pra ler, velho? O que, que vai ser interessante? Porque eu não vi um livro, assim, que me despertasse aquela coisa que os quadrinhos despertavam, sabe? Aquela coisa, aquela aventura, aquela... Não sei dizer exatamente, assim, o livro não me despertava tanta atenção. Até que eu passei o olho, cara, num livro que tinha uma das capas mais bacanas que eu já vi, que era um livro da Flávia Muniz, chamado Viajantes do Infinito, que não é da coleção Vagalume, tá? Eu não comecei por lá, mas então, é esse livro da Flávia Muniz. Cara, a capa dele era muito viajada e o livro me chamou a atenção, era tipo a cabeça de um demônio, assim, saindo do espaço, vindo pro chão, assim, com dois olhos vermelhões, assim, cara, e marcou muito. E a história é totalmente diferente do que eu imaginei quando eu peguei o livro pra ler, sabe? Mas é uma história muito bacana. Cara, eu tô vendo a capa dela aqui, eu compraria pela capa, velho. A gente nunca deve julgar o livro pela capa, mas esse aqui, caraca, eu pegaria. Eu não compraria não, vai, porque eu ia ter medo. Não é, cara? E esse eu confesso, eu fui justamente pela capa. Quando eu vi a capa do livro, assim, que eu vi esse rostão ali, eu falei, nossa, velho... Isso vai me chamar a atenção, isso eu vou gostar de ler. O Nilson hoje em dia se vê essa capa pra tá fogo. Nossa. Olha aí. Ataque de oportunidade. Aí isso, eu... Você lembra alguma coisinha da história, assim, do? Então, cara, eu lembro, porque a história era bacana, é o seguinte. A história contava, falava de um jovem chamado Fábio, que ele tinha que escrever uma história, um trabalho de escola e tal. Aí eu falei, nossa, velho, o cara tá fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo. Aí já começa eu ia dizer coisa agora. De... Já rolou Inception. Uma identificação. É, aí eu já comecei a ficar falando, nossa, aí eu já comecei a ler até mais rápido. E no que o cara, no que o Fábio começa a escrever, ele começa a escrever, tipo, né, de ficção, de imaginação e tudo. E à medida que ele vai escrevendo, é como se as coisas que ele escrevessem ganhassem vida, saca? E aí chega uma hora que ele some, ele desaparece. Aí entra em cena o Felipe, que é o melhor amigo dele, que começa a procurar por Felipe ele. Felipe Zu? É, quase, velho. Opa! Aí o Felipe começa a procurar por ele, saca? E nisso eles começam lá aquelas coisas ali de mundos paralelos, de outras dimensões... De, saca? Daquela coisa toda que passa pela cabeça da gente quando a gente é criança, que a gente apaga a luz, aquele, sabe, o bicho atrás do armário, o monstro escondido, aquela coisa toda, velho. E eles trabalham muito com isso, sabe? Que a imaginação deles começa a ganhar vida. Então eles começam a ter que a se proteger da própria imaginação, saca? A enfrentar os próprios medos. Mas Edu, a Tiziana imagina isso até hoje. Não é, cara? Mas... Isso aqui é ser uma eterna criança, ó, tá vendo? Ela tá com medo, ela tá quietinha aí, tá com medo. Ela tá quietinha. Eu tô quieta porque eu tenho medo dessas coisas. Ele sabe que eu tenho medo dessas coisas. Eu tenho medo. O cast de zumbi pra mim foi um tormento, eu tive um pesadelo de novo. Olha aí. Eu tenho medo dessas coisas. Quando eu olhei, o Edu foi falando e eu fui jogando aqui na internet pra olhar qual era o livro que eu não conhecia. Quando eu vi essa capa, eu quase jogo o mouse pra cima. Você vai ver quando eu falar do meu livro. Aí você vai entender por que eu tenho medo dessas coisas. Meu Deus, caraca, meu Deus. Ai, cara. Eu não gosto. Segue, Edu. Então, aí eles lidam muito com essas coisas, sabe? E, cara, desse livro pra frente, eu comecei a ler e não parei mais, cara. Eu realmente gostei de ler por... É uma leitura, assim, muito simples, saca? É um livro pequenininho, bem, bem curto. É, a Flávia Muniz, ela é uma escritora que... Ela fez o livro de forma bem concisa, sabe? Bem, direta, não fica embromando, detalhando muito, enrolando muito. Então a imaginação de quem tá lendo, ela favorece muito, saca? E você lendo quando você é criança, com a imaginação totalmente fértil. E você de cara vê, tipo assim, velho, o moleque fazendo a mesma coisa que você tá fazendo. Cara, eu li o livro, eu ia dormir, eu ficava, será que eu vou sonhar com o que tá acontecendo no livro, vai acontecer comigo também, não sei o que e tal. Então dava aquele misto de medo e de adrenalina pra poder dormir, saca? Que ao mesmo tempo que você ficava com medo, você ficava empolgado, tipo, de querer que alguma coisa realmente acontecesse, sabe? Igual o que você tava lendo. Pô, cara, tá louco? Cara, mas é interessante, velho. Esse aí eu vou colocar tá na minha louco? Lista aqui pra ler. Ele é curtinho, tem 100. Tô vendo aqui, tem 109 páginas. É curtinho, é pequenininho. Caraca, 109! 109, é, mas ele é de letra grande, cara. É, meu Deus, é pequeno, eu... Timbu. É curtinho, 100 páginas. É eu pequeno. Já morro de ter que ler meu contra-cheque pra assinar, cara. Meu Deus! Tá, você morre, mas não é porque é o contra-cheque, não. É por causa do número que tá lá. Você... É, olha que não, hein? O Timbu só, lê revistinha da Mônica, né, velho? Se for criar uma. Opa! E só se for as curtinhas, porque se for usar uma é livro de férias, ele corre, né, velho? Estamos falando de livros. Fica quieto aí. Existem outros mundos invisíveis paralelo ao nosso? Seria a imaginação um tipo de ponte entre o mundo real e os demais? Fábio escreve uma redação e a realidade à sua volta começa a se transformar. Ele embarca numa aventura aterrorizante numa outra dimensão, onde sobrevivem os medos. Conseguirá superar seus receios e vencer o inimigo? Certo, Edu, é isso aí? É isso aí, cara. E recomendo, cara, muito a leitura. É um livro muito fácil de achar em sebo online, sebo virtual. E acha ele baratinho aí por R$3, R$2. É muito barato, cara. Vale muito a pena ler esse livro. Legal, cara. Sinceramente, fiquei interessado aí. Qual a idade desse, pra recomendar esse livro aí? O que tu recomenda que idade ter? Cara, eu... A mínima. Eu acho que a partir dos 12 anos já tá bacana pra ler o livro, saca? Ah, então tá. Eu vou ter que esperar um pouco então pra ler pra minha filha. Tá só com 8, então. Ah, velho, mas a sua filha é jogadora de GTA e você tá querendo esconder esse livro dela, velho? Ô, louco. Não, mas... Ah, mas ela... Mas ela para no sinal vermelho, então eu vou esperar um pouquinho. Bom, então agora eu vou chamar aqui o nosso convidado, Douglas, aí pra dizer, Douglas, qual o primeiro livro que tu leste, cara? Tu ainda lembra? Foi semana passada isso, tu já esqueceu ou não? Não, cara. Assim, o primeiro livro que eu li na escola, cara, eu não me lembro o nome dele, eu até tava pesquisando aqui meio que escondido, juro, mas eu não achei, cara. Mas eu me lembro da história dele, eu me lembro que eu li esse livro, acho que foi na quarta série. Eu juro que eu achei que ia falar que era Harry Potter e a Pedra Filosofal no ano que lançou. Ah, velho. Não, velho. Não, eu nunca li Harry Potter, cara. Eu gosto de literatura mais pesada, assim. Deve ter lido o Hobbit aí, talvez, né? Não, eu também nunca li o Hobbit, eu só li o Senhor dos Anéis, mas tá. Mas deixa eu complementar aqui, antes que eu me esqueça do que eu ia falar também, porque eu já esqueci do nome do livro. Mas tá. Então. A minha memória isso como... que já tá assim, né? Cara, tô no minha exatamente memória, isso. Como vocês podem notar, não é das melhores, né? Eu tenho a memória de um senhor de 60 anos, mas tudo bem. Então, mas era um livro, cara, que contava uma história de dois amigos. Lembra? Só uma coisa, jogava... tu lembra por que tu veio aqui nesse cast hoje? Não. Lembra qual é o tema? Era pra gravar e eu lembro que tinha alguma coisa que tinha que usar o microfone, mas o resto eu não me lembro muito, não. Cara, na verdade era pra abrir o webcam, gravar umas coisas aí e distribuir caiu na net depois. Hein? Ah, que tá merda. Que mas merda. Vamos deixar isso aí pra depois, continua aí o teu relato do livro. Depois você fica com o Team Blue aí, só os dois, aí você faz a gravação. Não, ele tá com... Não. Fica quieto aí. Mas então, o livro, cara, ele... Putz, eu não me lembro o nome exato agora, nunca mais vou me lembrar. Mas ele contava a história de dois amigos de infância que jogavam futebol juntos. E um deles era bem perna de pau. E daí contava a história desse campeonato dele. E daí no final do livro, cara, eu fui descobrir, vou dar um spoiler aí, foda-se, porque eu não sei o nome do livro mesmo. Então se alguém que estiver ouvindo aí puder me lembrar, é um livro que eu compraria pra deixar na minha estante ali. Que daí, no final do livro, cara, era o Pelé e um amigo dele de infância, e daí parece que foi esse amigo dele de infância que escreveu esse livro. É um livro de história real e tal. Mas ele é bem divertido, cara. É alguma coisa com um calendário. Porque esse amigo dele que escreveu esse livro, ele criou uma fábrica de calendários e tudo mais. Cara, eu sou louco pra reler esse livro, pra ver se passa na regra de 15 anos aí, né? Porque já faz mais de tempo que isso que eu li. Negócio de regra de 15 anos aqui no MachineCast, que fala de coisas de até 40, 30 anos atrás, é pouco importa. Nossa, caso tem que ser regra dos 30, né, velho? Ou 60, né? A gente já falou de coisa aqui da década de 40, 50. Já falou da década de 90. Ok. Então, daí, mas cara, eu queria sinceramente saber como é que é o nome desse livro, cara. Mas foi esse primeiro livro que eu li, assim, depois eu fui lendo outros livros nessa mesma época, assim, depois eu parei por um tempo, mas hoje, graças a um livro que eu li também na oitava série, eu sou um leitor assíduo. Assíduo, caralho, viu como é que tá minha memória? Tô esquecendo até as palavras, mas tudo bem. Isso aí é o seguinte, cara, é nervosismo por estar no mesmo ambiente do que a baianeta. Eu sabia, eu vi essa vida assim, olhando pra mim. Atenção de levar um Hadouken a qualquer momento, tá ligado? Eu tô até tremendo, primeiro eu tava achando que era frio, mas deve ser estranho. Deve ser isso. Mas parece interessante o livro, a historinha, assim, o pano, né? Pelo jeito, o Pelé seria um protagonista do livro, da história, junto com um amigo dele. É que você só sabe no final. Exatamente. É isso. Só sabe no final que ele é chamado de Pelé no final. Na verdade, pelo que eu entendi, o Pelé é o amigo desse protagonista. Exatamente. Ah, sim, tá bom. O Pelé é um sidekick. Que não lê Harry Potter porque só lê literatura mais pesada. Isso eu li na quarta série. O amigo do cara era o Pelé, né, Rei? Tu queria que eu lesse o Inferno de Dante na quarta série? Eu não entendi nada, né? Na quarta série eu li Mein Kampf do Hitler, né? Mas tudo bem. Caraca! Eu ia fazer uma piada, mas eu tô tremendo ainda, então eu vou ficar quieto. Mas pode fazer, aqui é liberado. Só tem que aguentar o Hadouken que volta. Vai saber o alcance desse Hadouken. Prefiro ficar omitindo a minha frase. Meu Deus. Depende, se for do X-Men vs Street Fighter, vai longe. Que lá é foda. O técnico era o seu Landão, o aviador da cidade e ex-jogador de futebol do Alvorada Pirassununga. Ele tinha uma perna menor do que a outra, resultado de uma pancada violenta que durante um jogo lhe quebrou o osso, e de erros médicos, na hora de reparar o problema. Foi seu Landão que deu forma ao time, aproveitando melhor as características dos jogadores. Tudo para que os meninos pudessem disputar um campeonato entre as escolas da cidade. Mas não se tratava somente de um jogo. Vencer significaria dar uma lição no garoto besta apelidado de Malzinho, cujo time era bom pra caramba. Além de ser um bom jogador, Malzinho também estava de olho em Carmencita, por quem Zuz era apaixonado. Mas enfim, então era esse aí, ô Douglas? É, cara, eu tenho outros livros aí que eu li durante a infância, mas daí eu vou falar demais aqui. Beleza, pessoal. Se alguém aí dos nossos ouvintes souber o nome desse livro que o Douglas falou aí, que ele infelizmente esqueceu, ele leu semana passada, mas não lembra mais. Então, por favor, aí deixe nos comentários aí pra gente, pra nos ajudar aí, porque aqui ninguém leu isso, porque eu não sei, porque eu, né, do Pelé deve ser bem famoso. Enfim. Certo, e eu vou falar aqui, né, pra ver, né, eu tenho 36 anos e lembro do meu primeiro livro que eu li lá nos meus 10, 12 anos, olha só. Alfinetada aí. Ok. Eu li um saudoso livro da série Vagalume, que, né, a maioria aqui conhece. Sim, Vagalume sim. Não é inseto, viu, Douglas? É aquele negocinho que anda com o Link no... Não. Fica frio aí. Ah, tá. Já vai saber. Alguém sabe me dizer quem é autor da série Vagalume? Se é vários autores, é um só? São vários autores. A série Vagalume é uma coleção de livros, mas cada livro é de um autor diferente. Isso. Ah, ok. Infelizmente... Tem mais de um livro de autor lá, né? Tem vários do Marcos Reis, vários da Maria José Dupré, mas são vários autores. Sim, são vários autores. Ah, ok. Eu li, na verdade, eu li dois. Mas como é o primeiro, eu vou falar só o primeiro. Até porque eu não lembro do segundo nem o nome. Mas o primeiro me marcou muito, justamente porque foi o primeiro, a primeira vez que eu li um livro na minha vida. E foi Zezinho, dono da Porquinha Preta. Cara, esse é um livro que eu já vi muito lá na minha escola, mas eu confesso que eu nunca li. É, eu conheço o nome do livro por causa da série, mas também nunca li não. Esse ano eu li não. Nossa, eu já li, muito bom. Muito bom, muito bom. Não faço muito bom. Ideia é muito disso. Bom. Ele conta a história do Zezinho, né? Que ele tem uma porquinha porca, preta. Uma porquinha preta de estimação. E o que mais me atraiu na história desse livro é justamente a questão da educação que ele tinha em relação ao pai dele tinha em relação a ele, assim, o jeito que o pai dele tratava com ele e o irmão dele. Não lembro se ele tinha um irmão, na verdade. Enfim, o jeito que a educação que o pai dava pra eles, o jeito de educar, na verdade, a maneira de educar com severidade, ele era bem rígido, essas coisas assim, sabe? Ao ponto de bater. Coisas que hoje a lei da Xuxa aí não deixa, né? A lei da palmada, né? Não deixa, hoje em dia o não pode. Que é uma bobagem, porque eu apanhei quando eu era mais nova e aí, ó, tô de boa. Eu também acho, um tapinha na bunda. Na verdade, nem é a questão, não é, a verdade não é a questão de apanhar, né? É a maneira com que ele, o tanto quanto que ele apanhava, entendeu? E eu me identificava muito, porque eu passei por essa situação na minha infância. Eram surras e aquilo ali, épicas, né, cara? E eram surras... federais, não é palmada, não é o que a Xuxa falou, entendeu? É surra mesmo. Eu passei nessa época também, de tomar surra, de você ficar com o corpo todo inchado, velho. É, por aí. Então eu me identifiquei muito com isso. Então ele fazia coisas normais de criança, brincava, jogava bola e coisa e tal, no colégio e tal. E ele era meio assim, eu da época, a época que eu era da minha infância, era meio assim, morava meio afastado do centro e coisa e tal, era a parte mais rural e coisa e tal. E era muito, muito, muito divertido ler. E eu lembro das situações que ele passava. Teve uma questão de uma briga da escola. E ele tinha estilingue. E ele andava com aquele estilingue. Aquele estilingue foi um ponto-chave para uma dessas surras que o pai dele deu nele, enfim. Me lembro na escola que tinha um cara que implicava com ele, coisa e tal. E aí teve uma hora que um cara... uma parte que eles quase se agarraram no pau direto, assim, ficaram discutindo e tal. Aí um cara botou a mão na frente dos dois, assim, e disse: quem é homem, gospe aqui. E esse cara que tava discutindo com ele, cuspiu, e o cara baixou a mão e pegou na cara do Zezinho. Você tá zoando que tinha isso no livro, cara? Tinha isso no livro. Caramba! E aí o Zezinho pegou o estilingue dele, estilingue aí no o resto do Brasil, eu tô universalizando nome, né? Porque aqui no sul é funda. Mano. Meu Deus. É estilingue, cara, essa porra. Eu já ouvi também como bodoque. Isso, também aqui. Nossa, também também se fala por aqui, alguns lugares se fala assim, ô Eduardo, bodoque. É. Mas a gente chama de funda. Lá na Bahia tem lugar que fala badog. É, funda que eu conheço é aquele que você roda. É um nome oficial, né, da... O nome oficial é estilingue, né? Não, o nome oficial daquele que roda é funda, né? Mas a gente chama de funda aqui também o estilingue, no caso, aqui no sul. Qual que roda? A tiradeira? O que roda aquela... é aquele que o Davi atirou em Golias. Isso. O nome daquilo é? Funda. Funda. Funda? Ah, eu não sabia. É. Interessante. Eu sempre ouvi dizer a tiradeira, mas enfim, sei lá. Eu lembro que no Age of Empires, Age of Mythology, eu acho que tinha os egípcios tinha lá e lá tava escrito a tiradeira. Era a única referência que eu tinha. E aí então, aí quando o cara cuspiu, o colega baixou a mão, cuspiu na cara do Zezinho, o Zezinho pegou a funda, o estilingue, e sentou-lhe uma pedrada nas costas do cara. Na hora, assim, eu lendo, eu até me revirei, assim, onde eu tava, sabe? Eu lembro disso. Eu me revirei, me mexi, assim, meio que, ai, assim, eu sentia dor em mim, tá ligado? Porque, porra, imagina uma afundada numa pedrada bem dada no meio das paletas. Você tava imerso na leitura mesmo. Aham, tava. E foi foda. E aí, quando o pai dele ficou sabendo, além de pegar o Stiling dele e cortar em vários pedaços, deu aquela surra federal nele, né, cara? Sim, que a mãe dele teve que passar salmoura. Se não me foge a memória, a mãe dele teve que passar ali um negócio pra ele, pra não doer tanto. E eu lembro que eu fiz a apresentação depois de um trabalho sobre esse livro, e eu peguei um segundo livro, só que o segundo livro daí foi tão diferente da experiência que eu tive com o Zezinho, entendeu? Que era uma outra coisa que não tinha nada a ver, que eu nem lembro o nome do livro. E não quis. Foi tão decepcionante pra mim que eu achava que tudo tinha que ser igual àquele líder. Eu queria que aquele livro nunca acabasse. Tua expectativa, teu hype tava lá no alto, né, cara? Isso. Eu queria que fosse exatamente igual, que nunca acabasse aquele livro ali. E aí, quando acabou, eu tive... Sabe quando a gente termina... Hoje em dia, a gente termina o nosso game e não sabe o que fazer da vida? É. Siana deve entender. É, eu entendo. Tá bom. É porque eu tô prestando atenção no que você tá falando, velho. E aí eu tô viajando porque eu lembrei de quando eu lia esse livro também. Ela tava imersiva na minha história. Fiquei mesmo. E aí, cara, a decepção foi tão grande que eu não li, não lembro de ter lido outros livros. Se li, infelizmente, não me agradou ao ponto de eu guardar na memória, assim, tanto quanto eu guardei esse livro. Foi muito legal e eu tô pensando seriamente de repente comprar ele e dar pra minha filha, assim, porque é bem divertido. Pra ela vai ser estranho, né? Porque hoje a infância dela não apanha, ela ganha o que quer, não anda de pé no chão, não faz ideia que é uma funda. A não ser que coloque no GTA um mod pra isso. Assim. Mas enfim. Quem for mais homem, cospe aqui. Valério cuspiu primeiro, no exato momento em que Cabinho abaixou a mão depressa. A estilinguada líquida acertou o rosto de Zezinho, que deu um passo para trás e soltou uma pedrada nas costelas do inimigo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, desgraçado. Valério rolou acudindo a dor que lavrava nas costelas. Doía para cachorro. Quebrou minha costela esse desgraçado. Chorava e esperneava. Zezinho arregalou os olhos, Orlando também olhava com os olhos arregalados. Vambora, meninos! Ondina intimou os irmãos. Enquanto Valério xingava e praguejava o quanto podia, os quatro irmãos foram se retirando. Bom, então vamos para o próximo da lista aqui. Tiziana, diz aí, Tiziana, qual foi o primeiro livro que tu leste? Então, gente, enquanto vocês estavam falando aí, da porquinha preta do Blue. Oi, capcioso. Ah, e outra coisa, realmente, eu tinha porcos, né? Eu criava porcos na época. Olá, bacons. Você é da fazenda, velho? Não. Na verdade, era uma chácara, né? Um sítio. Que massa, velho. Tinha vaca, tinha porco, tinha cavalo, tinha galinha, tinha tudo. Tinha o Blue. Tinha o Blue, né? Tinha o Blue. Por isso que o nick dele é esse, né? Não é. Mas assim, segue. Então, aí eu fui perguntar à minha mãe, porque eu fiquei assim, eu leio muito. Nos últimos anos eu tenho lido menos, mas eu sempre li muito, muito. Vocês não têm noção do quanto eu lia. Tu desconsidera as legendas dos games do Witcher? Não, eu leio tudo. Tá, mas tô desconsiderando que tu desconsidera como leitura? Porra. As legendas? É. Ah, lógico, né? Não é livro, né, Ren? O Witcher é baseado num livro, então. Sim, eu tô lendo os livros do Witcher. Ah, olha aí. Inclusive, tô lendo. Tem os livros do Witcher? Tem vários. O jogo é baseado no livro ou tem um livro baseado no jogo? Não, o jogo é baseado num livro de um autor polonês e o livro é muito antigo, são vários livros, se eu não me engano são 5 ou 6. Nossa, aí me interessou. Velho, o livro, ó, o primeiro jogo do Witcher é o começo, é igualzinho ao começo do livro, do primeiro livro. Nossa. Igual, aí... é o mesmo começo, é muito foda, recomendo. Mas o primeiro livro que eu li, assim, aí eu fiquei pensando, né, será que foi Monteiro Lobato? Porque eu li todos do Monteiro Lobato. Minha mãe é professora, gente, trabalha com escola, então ela sempre ganhava também das editoras livros. Sim. Né? E eu lia muito, eu comia todos os livros. Eu lia livro que não era pra minha idade, minha mãe ficava puta, porque acabava os livros da minha idade, eu queria ler e não tinha o que ler, e aí eu lia os outros livros que tinha em casa, né? Escondido. Normal. E aí, uma vez ela chegou e falou pra mãe: mãe, esse livro é enorme aqui, mas só tem nome de personagem. Até a mãe dela explicar que aquilo era uma lista telefônica. Era tipo isso, Blu. Era tipo isso. Douglas, e tu aí... sabe o que é uma lista telefônica? Ele não sabe. Verdade, eu vi uma vez no museu, cara. Ah, achei que era embaixo da cama, assim, no lugar do pé quebrado da tua mãe. Não, teu pai. Não. Telefone de discar, então, nem sonho o que é isso, né, cara? Não, colocar ficha no telefone público e não sabe o que é também. Mas enfim, gente, o livro que eu li chama Lúcia Já Vou Indo. Lúcia Já Vou Indo. E a história... Esse livro é muito lindo. Eu queria achar ele pra comprar, depois vou procurar naquele negócio aí dos viajantes do não sei o que, que o Edu postou aqui do estante virtual, pra poder comprar depois. Porque esse livro é a história de uma lesma que foi convidada pra um aniversário em um pé de maracujá. E aí ela tinha que ir pro aniversário, só que ela era uma lesma, então tudo que ela fazia era muito devagar. Sabe, assim, é do... Não tá se relacionando aí, não. Edu, é mera coincidência qualquer semelhança, juro. É nada a ver com você esse livro. Eu li na minha infância, nem lhe conhecia. Olha só... Tá perdoado. Mas enfim, e aí tudo que ela fazia demorava um dia. Ela recebeu o convite do aniversário que ela tinha que ir, acho que com uma semana de antecedência, mais ou menos, assim. Porque ela era muito lenta, uma lesminha. E aí tudo que ela fazia demorava um dia. Quem convidou foi esperto, então, né? Porque deixar pra convidar, então, assim, amanhã vou... vai lá. Eu vou postar aqui pra vocês a capa do livro. Eu já tô vendo, já aqui. É. O nome da autora. Tá, então aí, eu vou postar é? Aqui uma imagem de um trechinho dele. Que tem aqui, ó. É isso aí. Então, assim, seria tudo tão que... legal se esses livros tivessem audiobook, que eu pudesse botar um trechinho, né? Seria tão legal, mas... Ia ser. Alguns não, tem. Não tem. De repente dá só pra achar. Só se eu conseguisse alguém pra narrar um trecho, alguma coisa assim. Verdade. Mas, assim, esse livro é muito legal, gente. Assim, até recomendo pra crianças, não filhas do Team Blue que jogam GTA, mas crianças mesmo. Entendeu? Não anões, crianças. Entendeu? Porque ele é muito bonitinho. E ela, coitadinha, vai lá. E aí ela vai, tipo, trancar a casa dela. Leva um dia pra trancar a casa. Meu Deus. Ela vai pentear o cabelo pra poder sair. Leva um dia pra pentear o cabelo. Meu Deus do céu. E aí é muito legal, porque aí ela vai andando. Quando ela finalmente consegue sair de casa, se passaram acho que uns 3 dias. Oh. E quando ela... Aí ela vai se arrastando e aí ela vai encontrando vários animais no caminho. E aí os animais falavam, Lúcia, vamos. E ela sempre ficava, já vou indo. Por isso que o nome do livro é Lúcia Já Vou Indo. Porque ela sempre tava indo, mas ela nunca chegou na porra do aniversário. Quando ela chegou, o aniversário tinha acabado de um mês. Aí tá, ela ficou assim, tipo, coitada, gente. Mas o livro é muito legal. Eu botei um pedacinho aí pra vocês verem. Esse foi o primeiro livro que eu lembro que eu li. E assim, eu achava fantástico assim, o livro. Ele é muito simples, tem muitas figurinhas e os textos bem... A diagramação dele é bem interessante pra criança, né? E assim, foi o meu livro, assim, que acho que abriu as portas pra mim. Não foi o livro que eu aprendi a ler. Na minha casa, a gente tem uma tradição de aprender a ler com outra coisa que eu não posso falar, porque o Blue limou e hoje a gente só pode falar de livro. Não, tu pode mencionar, só então, não precisa. Então, lá em casa, todo mundo, quando entra na alfabetização, a minha mãe, ela faz a assinatura da Turma da Mônica. Parabéns. Olha aí. Aprende a ler com a Turma da Mônica. Ah, então se for assim, também comecei a ler Turma da Mônica. A gente usava o manacão de férias. Né? Lá a gente fazia essa... Com a minha, até a minha sobrinha mais velha, que faz 15 anos esse ano, essa tradição foi mantida. Com os meus sobrinhos mais novos, eu não sei o que aconteceu, porque eu não moro mais lá. É igual eu tinha comentado também, eu comecei lendo quadrinho. Quando eu peguei o livro, eu já lia muito quadrinho. Mônica, da Disney e tal. Mas o livro... É, eu não lembro o que eu li primeiro, mas eu lia muito Turma da Mônica, sim. Eu também tive minha iniciação nos livros, na leitura aí com Turma da Mônica, cara. É, então acho que é universal, eu acho, né? Mas assim... É, universal não, mas eu acho que é nacional, né? Universal do nosso universo, Blue. Aí fica a pergunta pros nossos ouvintes aí, ó. Turma da Mônica merece um cast? Opa! Opa, eu super concordo. Eu também concordo. Pois é. Não é? Quando chegou ao pé de maracujá, não havia nem sinal de festa. A tão esperada, comentada e suspirada festa. Quem achou graça ao caso foi o pé de maracujá. Começou a bater uma folha na outra e cantar assim. Lúcia já vou indo, vinha vindo, vinha vindo. Tropeçou numa pedrinha, foi caindo. Mas Lúcia não achou graça nenhuma. Chorou muito, o seu chorinho vagaroso de lesma. Uma lágrima por hora, um soluço a cada meia hora. Chorou, chorou, mas o seu choro brando não conseguiu acordar a libélula Chispa Foguinho, que dormia cansada da festa. Ela só ouviu o chorinho da lesma no outro dia quando acordou. Pois é, gente, esse foi meu livro aí. Não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar, se vocês já viram alguma vez. Nunca ouvi falar, mas Eu achei interessante, cara. Me lembrou muito alguns continhos depois que eu li mais tarde, né? Quando eu comecei a virar traça de livro mesmo. A historinha não é... Traça de livro foi demais, cara. Traça de livro, gostei. Quando eu entrei na faculdade, a gente fez um grupo, na época a gente fazia no Yahoo Groups. O Douglas acho que nem conhece, nunca ouviu falar, né, do Yahoo Groups. Nossa, Yahoo Groups. Aí a gente tinha o Yahoo Groups, que era justamente pra gente fazer troca de livros e sair emprestando, quem comprava um emprestava o outro e coisa e tal, e chamava os traças. Que era todo legal. Mundo se chamava, todo mundo traça de livro, e falava, vamos fazer um grupinho dos traças então. Aí cada um comprava, tipo, 10 livros que todo mundo queria ler, cada um comprava um... E saía trocando, acabava de ler, passava pra um, passava pro outro. Olha que legal. Que legal, cara. Viram a foto aí? Eu vi, você mandou no Telegram, mandou no Skype, né, Rei? Tá vindo pelo correio. É porque tem gente que não tem acesso no Telegram. Né, Rei? Aí deu pra ver, deu pra ver. Aí, fiz assinatura pra minha filha, não é só GTA. Tá vendo? Cara, eu acho digníssimo. Parabéns, gente. Turma da Mônica é excelente, cara, pra leitura. Tem até um pacotinho fechado aqui pra quando ela vir, tem mais 5 da última desse mês aí, chegou. Então, eu acho super válido, assim. Claro que ela só lê quando não tem energia elétrica, né, pra poder ligar o videogame. Pra poder ligar o GTA, né, quando não tem GTA e tem livro. Quando não tem GTA ou quando alguém tá usando videogame, aí ela vai pro gibi, mas enfim. Né? Ah, mas pelo menos ela vai, né, Rei? Mas eu tô procurando algum mod que tenha pra ler gibi no GTA. Só como é que é? Tem que se adaptar, né, gente? Não é, cara? Sobrevivência do mais forte. É por aí. Mais apto, né? Mas, Tiziana, parabéns aí pelo teu livro. Parabéns aí pela tua família que incentiva a leitura aí. E vamos dar seguimento. E agora é o nosso querido Zupão. Então, galera... minha iniciação na leitura, como eu já falei aí, e acho que quase todo mundo, foi na Turma da Mônica mesmo, né? Nem lembro com que idade, mas na escola, é aquele mesmo esquema do que o Timbu falou, a gente tinha que ler livros a partir da segunda série, assim que eu me lembro, dos 8 anos, a gente tinha que ler uns 2 livros pelo menos por ano e fazer um trabalhinho, né, sobre aquele livro, depois ir lá na frente apresentar pra todo mundo, pagar aquele puta mico, né, meu, de apresentar na... fazer qualquer apresentação lá na frente da sala. E na segunda série, rolou um sorteio lá de alguns livros, o professor sorteou os títulos e eu acabei pegando o Rapto do Garoto de Ouro. Caraca! Que é da... eu achei que tu tinha falado o Rapto do Menino Dourado, eu já ia dizer que era... Não, esse é o filme. Chups! Meu amigo, meu irmão Chups me salvou, meu irmão Chups me perdoou! Que é isso, Edu? Que é isso? Não lembra, velho? É do filme, na hora que ele chega no aeroporto, que ele vai tentar atravessar com a adaga, aí chega o carinha do mal, a polícia, aí a adaga passa no detector de metal, ele fala, ele tá com a minha adaga, aí ele pega e começa a usar a maior embromação do mundo. Aí ele começa, meu irmão Chups, não sei o que e tal, falando do cara sim, e... sim, sim, eu lembro, mas é que tu começou Chups. É porque é o Edu, assim, né, velho? É de se esperar. Ô, Edu, essa palavra na mente do gaúcho, o cara é de muito lado, entendeu? É verdade, velho, eu me esqueci por um momento. É, pode ficar na minha mente, mas não sou eu que faço, né? Mas enfim. Enfim, deixa pra lá. Vamos abafar o caso. Segue, Zubão. Bom, então, aí eu peguei. Deixa o Chups do Eduardo pra lá. Então, aí eu acabei pegando esse livro pra ler na segunda série. É um livro curtinho, tem 120 páginas aí, e é uma historinha de aventura. Então era uma coisa que a gente gostava. Era um negócio um pouco mais interessante pra ler, né? No caso, menção que a história... importante, coleção Opa, Vagalume. Da saudosa coleção Vagalume, da editora Ática. Olha aí. Aliás, ouvintes, quem quiser me doar livros da coleção Vagalume, super aceito, tá? Ó, também tô aceitando. A história aqui é o seguinte, esse garoto de ouro, na realidade, era um garoto prodígio de um colégio... Achei que tu ia dizer que, na verdade, era de prata. Não... Cara, pela capa do livro, eu tinha 8 anos de idade, né? A primeira coisa que me veio na cabeça é que o cara era feito de ouro mesmo, e por isso que ele era valioso e sei lá. Essa era a primeira ideia que veio na cabeça, assim. Mas enfim, ele era... ele montou uma banda de rock, né, com os amigos dele no colégio, adolescente, e esse cara era o vocalista e era o principal da banda, ele era o cara mais famoso e tal, por isso o garoto de ouro, né? E no belo dia, num show que eles iam fazer, tava todo mundo da banda esperando o vocalista, né, pra poder fazer a apresentação, e o cara não chega, quando foram ver, ele tinha sido sequestrado. Então o livro se desenrola nos amigos dele tentando desvendar, né, tentando descobrir quem é que sequestrou o cara, já que a polícia não ajudava muito, né. E são os protagonistas são os amigos dele da banda e são adolescentes. São todos adolescentes, então o jeito como que eles fazem para abordar as pessoas, para investigar, para ligar um fato no outro, é tudo adolescente, assim, sabe? Então rola uma identificação bacana, assim. É um livro bem bacana, bem legal, super recomendo aí. E vou deixar um asterisco aqui. Eu dei uma lida esses dias aí e fiquei sabendo que esse livro aqui vai virar filme. Eita! Vai virar filme. Sério? Assim como o Escaravelho do Diabo, que tá no cinema... E vai ser o Ed Murphy, não? Não sei. Nossa senhora, o Blue tem que destruir o livro. Viajou. Mas assim como o Escaravelho do Diabo, que também é dessa série Vagalume, virou filme, tá nos cinemas agora. Então esse filme aqui do Rápido Garoto de Ouro e, se eu não me engano, A Ilha Perdida, vão virar filmes também. E o Zezinho, dono da Porquinha Preta? Não, isso aí eu não vi, Du. Isso aí eu não vi. Caralho, eu tinha que ser protagonista. Eu ia ser... Cara, isso aí, como você falou que rola violência contra a criança, não sei se numa época dessa... eu acho que a Xuxa não ia deixar. Então, numa época que a gente tá assim, se os caras fariam... Não, um filme, mas ia assim, ser mais de 18 aí, ia poder. Putz. Nem o filme do Ted... Ia ter, sabe? Essas coisas assim. Aí ia rolar. Deadpool pode, ela não falou nada, então tá tranquilo. O garoto de ouro completava nesse dia 16 anos e a Bela Vista oferecia-lhe um banquete festa numa de suas mais tradicionais cantinas, segundo El Cachore. Homenagem que teria de retribuir cantando e tocando. Dessa vez não haveria cachê, pagamento, mas nunca estivera tão emocionado, porque toda a sua família, amigos e conhecidos, gente que o vira nascer, estariam presentes. Bom, gente, então, é isso aí, Zupão? É isso aí. Beleza. Todo mundo já falou o seu primeiro livro aí, mas nem sempre o primeiro livro é o favorito, certo? Então, eu queria que... aquele que não for o primeiro livro, não for o favorito, fale qual o seu livro de infância favorito. Já vou deixar o meu aqui, o meu é o mesmo, né? Até porque foi o único. O único que eu me lembro. Ou o único que eu me lembro. Em alguma coisa se encaixa, mas ele é isso daí. Mas isso... E eu acho que eu ainda indico pra ler nos dias de hoje, só que daí a criança tem que dar uma viajada, tipo assim, fazer de conta que a porquinha é um iPad, sei lá, assim. Tá ligado? Botar assim que a porquinha preta é um iPad preto. Pra rolar identificação com o criança. Pra rolar, né? Identificação, exatamente. Tá ligado? Que a funda é aquele. É um Angry Bird que ela tá jogando. Nossa, velho. Tá ligado? Nossa, aí ela vai entender. Se botar ali a referência Angry Birds ali no lugar da funda, ela vai saber o que é, entendeu? Então é isso aí. Porque ela só conhece isso através do Angry Birds. Enfim. Então, o meu preferido também é Zezinho, dono da Parquinha Preta, e eu queria saber da Tiziana. Tiziana, também é o teu primeiro livro, também é o teu favorito da infância, ou tu tem um favorito aí pra falar? Então, gente, não. Meu livro, o Lúcia Já Vou Indo, é um livro muito querido pra mim, mas ele não é o meu livro favorito da infância. Tem um livro que eu cansei de pegar na biblioteca da escola, que eu, tipo, meu nome era sempre assim, na listinha era... Aquele papelzinho que fica nos livros, sabe? Quando você pega emprestado. Sim, sim. Todas as linhas têm meu nome nesse livro. Todas, até acabar. Porque toda vez que eu pegava, quando chegava o dia de devolver, eu renovava. Renovava, renovava, renovava. Para sempre. É, que é um livro da série Vagalume, inclusive. Que eu li, se não todos, eu li uns 95% dessa série, assim, quando eu era mais nova. Que eram livros da minha idade, o que eu podia ler e tinha muitos. Chama Garra de Campeão. É do Marcos Rey, que é um dos autores que eu mais gostava dessa série. Olha aí, Garra de Campeão. É. Esse filme Rock foi baseado nisso aí, não foi? Não. Esse livro era um dos que eu mais gostava, porque ele tinha moto, que era uma coisa que eu sempre fui, assim, apaixonada por moto. E ele tinha a história do cara, né, que é, tipo, ele não era o mais popular, nem o melhor, nem o mais bonito, e ele se apaixonava pela menina que era mais popular, mais bonita, e ficava aí, aí eu gostava dessa história. Gosto até hoje de filme e de livro que é assim, né, meio açucaradinho, assim. E ele eu li, acho que mais de 20 vezes eu li esse livro. É o tipo, típico assim, de historinha de adolescente, né? Que rolava com a gente, né? Sim. É fácil pra se identificar. Sim, naquela época eu passava por um... E naquela época eu passava por uma fase complicada, assim, minha, sabe? E aí eu me relacionava muito com ele, assim, que ele era o cara que era meio rejeitado, assim, mas que no fim ele... Pode contar o spoiler do livro ou não? Ué, tu que sabe. Pô, pode, gente, vou dar anos. Um spoiler. Mas vou dar um spoiler. Se você que está ouvindo não quiser saber o final do livro, pula, tipo, uns próximos 2 minutos, sei lá, entendeu? Mas, assim, no final do livro, ele pega a garota, entendeu? Ela fica com ele, assim, ela escolhe ele, sabe? Ele tinha uma motinho tipo CG, e aí o cara que tinha, sei lá, uma 380, eu acho que é no começo do livro, ele fala, ele só dá o... Um rola no cara, sabe? E ele fica com a mina e ele, tipo, fica de boa e tal. Eu gostava demais desse livro. Rola um final feliz, então. Rola um final feliz. Assim. Olha aí, quem diria? Quem diria? Tiziana dando spoiler. Olha só. É verdade. Como é o mundo, né, gente? Não, gente, eu não dei spoiler porque eu avisei. Eu aviso. Deu spoiler. Pô, mas deu o livro spoiler. É de 1988, mano. Não importa, pode ser de 1910, não faz diferença. Pode ser a Bíblia, não pode dar spoiler da Bíblia. Nossa. A pessoa pergunta o meu nome e eu digo, tu vai ter que descobrir que eu não quero dar spoiler. Não, não é, cara. É tipo isso, não pode dar spoiler. Bom, um detalhe aí, então, ó. Tá. O livro que eu falei, O Rápido Garoto de Ouro, tem esse mesmo autor, é do Marcos Rey também. Do mesmo autor desse. Garras de Campeão. Olha aí. Então, olha eu adoro aí. O Marcos Rey, eu gostava muito dos livros dele, da série Vagalume. Beleza, beleza. Então tá. Eduardo? Cara, o meu livro, apesar de eu ter gostado bastante do Viajante do Infinito, o meu livro favorito não foi ele. E por incrível que pareça, nem era do meu gênero favorito de pegar livros pra ler na época. Eu gostava muito de livros de conto de suspense, né, ou mais macabro, assim, e tal. Até que dia eu vi na prateleira da biblioteca um livro de um desenho que eu via no SBT, cara. Eita, é Street Fighter. Não, O Pequeno Príncipe. Time Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, cara. Eu tinha visto o desenho. Legal. Aí eu peguei, sim, vi o livro e falei, cara, será que é o do desenho? E, velho, é uma das histórias mais lindas que eu já li na minha vida. E é um livro que eu leio, tipo, constantemente, saca? Uma vez por ano, mais ou menos, eu pego pra ler ele de novo. Nossa, essa historiazinha de uma vez por ano, isso é uma furada que eu conheço. Não, mas é mesmo, cara. Eu gosto tanto que eu até dei ele pro meu filho. Assim que ele aprendeu a ler tudo, tal, eu peguei e falei, ó, te dá um livrinho pra você ler tudo. E dei uma versão ilustrada do Pequeno Príncipe pra ele. Olha só, fala disso. Ô, Blue, eu acho que você tem que botar agora nessa parte que ele falou do Pequeno Príncipe. Sim, sim. A entrevista que o padre Fábio de Mello fez com o Pequeno Príncipe, cara. What? Vocês não viram isso? Não. Ah, mas não. Vocês precisam ver. Vou mandar agora pra todo mundo e tem que estar no cast, hein? Pequeno Príncipe, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de começar perguntando, a que você atribui tanto sucesso? Obrigado, Padre Fábio de Mello. Eu acho que eu faço muito sucesso é porque eu sou um menino muito especial e muito maravilhoso. E é porque eu também falei coisas muito especiais ao longo da minha vida no coração das pessoas. Eduardo, eu queria comentar uma coisa sobre o livro aí do Pequeno Príncipe. Na verdade, é o Pequeno Príncipe em si. Eu assisti o desenho, óbvio, né? Como a maioria aqui. Só que eu não sabia que era baseado num livro na época do SBT, né? Eu fiquei sabendo disso muito, muito recentemente, quando saiu o filme, uma animação, né? Do Pequeno Príncipe. Não sei se vocês chegaram a assistir. Sensacional. Sim, assisti também, demais. Muito legal. Incrível. Que mistura stop motion com 3D. Muito foda. Isso, muito isso foda. Mesmo. Aí, o que aconteceu? Inclusive, eu vi com a Starhead, né? Foi ela que me disse que era baseado no livro. Não lembro se eu já sabia. Foi ela que me disse. E eu fiquei, assim, avaliando o filme, porque eu achei realmente que eu ia ver lá o planetinha, ele com a Rosa, ele saindo de lá, indo pra Terra, e era só, né? O filme todo baseado no Pequeno Príncipe, como era o desenho. E aí, vendo o filme, eu consegui identificar como que aquilo ali é algo que a pessoa tem que subentender ou algo assim. É isso, mais ou menos? O filme ou a história do Pequeno Príncipe? O filme. E a história do Pequeno Príncipe, do livro. O livro não é. O filme não é baseado no livro? O filme, esse filme é tipo uma continuação do livro, saca? Ele se passa depois da história do livro. Ah, e o livro é contado mais ou menos assim que nem foi o filme? É alguém contando? Não, o livro é a aventura do Pequeno Príncipe. Ah, ok. Então é como se fosse o desenho. É bem parecido. O desenho é bem parecido com o livro. Ah, ok. Só que no desenho ele encontra vários personagens diferentes, né? Cada vez que ele viaja pelo... No livro ele só viaja uma vez no cometa. Ele sai do cometinha dele e vem pra Terra. No desenho, cada episódio ele fazia uma viagem diferente, conhecia uma pessoa diferente e tal. Não, pera aí, tu tá confundindo. Ele não saía do cometinha, ele saía do planeta dele através de um cometa. É, mas o planeta dele era tipo um cometinha. É tipo um asteroide, não. É. O cometa fica, né? Um asteroidezinho. Isso. O planeta, acho que é M32. O nome correto é asteroide B612. É, daí ele pega um cometinha com a cestinha, porque o planeta dele, os troços passam bem pertinho. Aí eu tava tentando me lembrar do desenho, como é que ele fazia pra voltar. Eu pensei, não é possível, não passa cometa tão próximo da Terra pra ele conseguir pegar a porra do cometa pra voltar pro planeta dele. Eu não lembrava, cara. E durante o filme, eu tentando lembrar, o filme todo eu tentando lembrar. E até lembrar que ele pegava os pássaros, levavam ele até uma altura e tal. Aí lá em cima ele pegava e, né, de forma muito spoiler, mentirosa, né? Spoiler, eu não li ainda isso de que era feito. Isso é no desenho. Mas spoiler, isso dava no desenho. Ah, eu não vi o desenho também. Dava tempo dele nascer duas vezes e não assistir o desenho. Cara, mas a questão que você falou, que o livro é bem subliminar e tal, ele tem muito essa pegadinha. Se você, né, tem várias perspectivas pra você ver o livro. Quando eu li ele, quando eu era criança, eu tive toda aquela sensação do Pequeno Príncipe, da descoberta, de você, sabe, de descobrir uma amizade, de descobrir pessoas que são queridas pra você, de descobrir a importância das coisas. E depois que você lê o livro, quando você é adulto, você vê uma perspectiva diferente, saca? Você vê, tipo, o valor das coisas, saca? Tipo, a importância, não exatamente, tipo assim, não o que é ter um amigo, mas o valor de uma amizade, saca? O que é uma amizade de verdade, o que é o amor de verdade. E são tudo coisas que o autor coloca muito nas entrelinhas, saca? Igual algumas frases célebres do livro diz, o essencial é invisível aos olhos. E é isso, toda a jornada do Pequeno Príncipe se trata justamente disso, saca? Dele aprender todos esses sentimentos, essas sensações, essas coisas que os olhos não são capazes de enxergar. Mas que elas existem, que elas estão lá, que elas fazem parte, que nós temos que passar por elas e tudo mais. Saca? Então ele se depara nessas situações de várias formas diferentes. Com a rosa, com a raposa, com o aviador. Então, com cada pessoa que ele encontra, ele tem essas sensações diferentes, sabe? Essas perspectivas diferentes da amizade, da família, de você se sentir feliz, de você se sentir triste, sabe? De você estar sozinho, de você estar com alguém, de você sentir a falta de alguém. E, nossa, cara, é um livro muito forte, assim, saca? Tipo, não tem como você ler ele uma vez e falar, porra, eu saquei o livro, saca? Eu entendi o livro pra caralho e tudo. É um livro que cada vez que você lê, você vai entender uma coisa diferente, você vai ver uma perspectiva diferente, você vai pensar em um personagem de uma forma diferente. É muito bom o livro, cara. Então, cara, é isso aí, velho. Fica a recomendação. E o meu livro favorito da minha infância e até da de minha versão adulta também tá lá nos meus favoritos. É muito bom o livro, fica a indicação. É um livro, cara, hiper simples de você achar pra comprar. Até em revista da Avon o livro aparece pra comprar. Nossa! Então ele é, cara, acho que é um dos livros mais fáceis do mundo de se achar pra comprar. É o Pequeno Príncipe. Depois da Bíblia. Justamente. Depois da Bíblia é o Pequeno Príncipe, velho. Toda livraria tem. Qualquer uma que você procurar. Não, o pior de tudo é que a minha mãe tinha esse livro, cara. E eu nunca li e agora não sei onde tá. É bom você achar, viu? É trate de achar, velho. Faz o seguinte, pergunta pra ela se o pé da cama quebrou alguma vez. Nossa, velho. Deve estar em cima da lista telefônica pra completar o espaço, tá ligado? Seria até um crime fazer isso, cara. É. Ô Edu, eu colei aí um link de uma exposição que teve aqui em São Paulo, há uns 6 anos atrás, mais ou menos. Do Pequeno Príncipe na Oca, e eu fui nessa exposição. Nossa. E tinha vários objetos do Antoine Saint-Exupéry, que é o autor, né? Sim. Saúde. Ele era piloto, né? Ele era piloto. Ele era piloto. Então tinha várias coisas dele nessa exposição, de diários e cartas que ele trocava com um amigo dele, que serviram de inspiração pro Pequeno Príncipe. Tá, peraí, o piloto que tu tá falando é o autor do livro. O autor do livro. Então ele meio que se retratou na animação. Meio que inspirado na vida dele, o livro, na realidade. Ah, olha só que legal. O Pequeno Príncipe é meio que inspirado na vida dele, assim. Como ele era um piloto, viajava muito e tal. E ele trocava cartas com um amigo e conversava sobre a vida, o universo e tudo mais. Entendeu? Ele colocou todas essas filosofias no livro. E tem alguns historiadores e tal que tem algumas teorias que o personagem do aviador que tem no livro seria o próprio Antoine, saca? Tipo, ele como personagem. Sim. Dentro do próprio livro. Saca? É válida essa teoria. É válida, cara. Não é comprovada, ele nunca deixou nada tipo, ó, sou eu mesmo e tal, Mas muitos historiadores, muitos pesquisadores apontam essa teoria como sendo a mais verdadeira. É, então, porque se você tivesse tido a oportunidade, é uma pena que você não teve, você que gosta tanto, você teria adorado, assim, o último nível da exposição, você deitava num lugar e olhava pra cima e tava projetando o universo do Pequeno Príncipe, e você se sentia no planeta dele. Aí passava o cometa e tudo mais. Nossa, isso aí, os ninjas cortadores de cebola iam atacar e virou hardcore. Era bem legal. A Oca inteira tava no tema do Pequeno Príncipe, tinha o avião lá, né, que você podia tirar foto. É porque eu não sei onde eu enfiei essas fotos, cara, tem que procurar. Mas depois Eita. Eu acho e mostro pra você, Edu. Mas eu colei um linkzinho aí que tem algumas fotos dessa exposição. Acho que foi em 2009. Vai, mostra pro Edu. Mostra pra todo mundo aqui, Eu pô. Colei tá aí, cara. Ela pôs o link no Skype aí. Essas que tu vai procurar aí, pô. Não, essa eu só vou mostrar pro Edu. Privilégio de fã. Eu ia dizer um negócio que a gente fala aqui no Sul quando alguém fala algo assim, mas eu vou deixar pra lá. Vai ficar só entre mim e o Douglas. Beleza, né, velho? Sem problema. Não tem problema não, cara. Fica aí entre você e o Douglas. Se você quiser, a gente dá até espaço pra vocês dois. Ficarem juntos, sozinhos, acenderem. Ai. Não, deixa quieto. Mas deixa enfim, quieto. Esse Pequeno Príncipe aí, cara, é um super livro. Parabéns, Edu. É, eu acho que a melhor adaptação foi aquela que é com o Gene Wilde, que ele faz a raposa. Sim, do livro. O filme dos anos 90. A melhor adaptação cinematográfica, eu acho, do Pequeno Príncipe. Eu só vi o livro, o filme que passou mais recente no cinema, gostei demais. É coisa de. Assim, você sai do cinema, meu, emocionadaço. E fiquei muito afim de ler o livro. Nunca tinha lido. Conheço o título e tal, mas nunca tinha lido. Então, ele tem um filme. Sabe o cara que fez o primeiro A Fábrica de Chocolates? Sim. O antigão. É, o antigão, então. Esse cara faz a raposa na adaptação do Pequeno Príncipe. E se eu não me engano, tem a Whoopi Goldberg também no filme. Será que tem Netflix, velho? Não confunda com a Alice. Não confunda com a Alice. Não, ela tá no filme. Então é no outro filme, então, do Pequeno Príncipe. E ela só se ela fez ou, o cometa. Ou realmente é no Alice e eu tô confundindo as bolas das capinhas. É, tem uma adaptação do Alice que tem a Whoopi Goldberg, ela faz o gato de Cheshire. Gato de quem? Cheshire. Nossa, Cheshire. É isso aqui, ó. Depende de onde você vem. Porque o Shire do final, na Inglaterra, em alguns lugares, é pronunciado Shire. Então é Cheshire. Ah, eu sei do Porque Shire é condado. É, eu sei do Kingdom Hearts. O pessoal chama ele de Cheshire. É, então. Ô, Zupão, eu venho do Street Fighter, então eu falo China. nossa. Tá indo longe. Fala isso Albert aqui, Oscar. Oscar, é Albert ou Oscar. Walter então... Disney, né? É isso, vamos dar o segmento aqui e o próximo é falar o seu livro favorito, é o nosso querido Douglas. Cara, como eu falei, depois dessa quarta série, aí, foi inclusive quando eu me mudei aqui, não sei se na parte que eu falei que eu não sou mais do Rio Grande do Sul vai ficar no cast, mas se ficar, se não pode cortar. Mas bom, eu fui voltar a ler livros, cara, depois dessa quarta série, só na minha oitava série, mais ou menos assim. Por um problema aí de logística. e o livro que me fez me apaixonar pela leitura novamente, cara, foi um livro brasileiro do autor Ivanir Calado, chamado Mundo de Sombras, Nascimento do Vampiro. Alguém conhece? Não. O Eduardo deve conhecer. Não, cara. Coisa obscura aí. Depende, o vampiro brilhava, não? Não. Nessa época então, eles não brilhavam. Então época o Eduardo deve ter... Não? Não. Sério, aí... cara? Tu nasceu numa época onde os vampiros não brilhavam ainda. Não, cara. Olha só, parabéns, hein? Mas deve estar no limiar. Ô, Tim Blue, deve estar no limiar ali, velho. Bom, mas o livro, cara, é muito legal porque ele conta a história de. Ele quem começa é o autor? No velório. O Eduardo perguntou quem era o autor. É Ivanir Calado. Ivanir Calado. Como é que falei isso? Que eu vou mandar o... Não é à toa que ele aqui, é escritor, né, cara? Ele não mesmo. Ele não fala? Deve ser por isso. Nossa, Blue. Merda, mas... Ninguém sacou essa daí, Blue. Todo mundo ficou em silêncio. Todo mundo viu meu link aí, gente? Só. É esse aí, do Ivanir Calado mesmo. Esse aí mesmo, muito sombras. Então, ele conta a história, cara. Ele começa num velório de uma menina, né? Ou do menino. Ah, não me lembro. Alguém morreu desses amigos, desse grupo de amigos da escola. Se não me engano, foi uma menina. E daí, eles estão crentes que tem um vampiro na cidade. As crianças, né? Lógico, os adultos não acreditam nisso. E daí eles começam a investigar, só que tudo aponta que não teve nada de sobrenatural no livro. Mas daí, cara, eu não vou dar spoiler porque é um livro que vale a pena ler. Ele, apesar de eu ter lido ele na minha Não, oitava peraí, série. peraí, peraí, Doug, só um pouquinho, peraí. Só um pouquinho. Tu não vai dar spoiler porque é um livro que vale a pena ler. Ou seja, gente, ele acabou de dizer que todos os livros que a gente falou é uma bosta, não vale a pena ler. Não porque é? A gente tá dando É spoiler de tudo, sério, cara. Hein? Leite com É pera, sério. brother, leite com pera. Não se dá Só porque spoiler é livro de de uns livro. velhos. Só porque é um livro dos velhos, aí tu tá menosprezando os livros dos velhos, né? É foda, cara, é foda. É isso que dá não, pra ver esse cara pra gravar. Mas falando sério, cara, o livro é excelente, cara. Mas a gente Ele tá tem falando três... sério. Ah, tá. Eu também tava quando eu falei que o livro de vocês não presta. Não, tipo. O Pequeno Príncipe tá na minha lista aqui dos próximos que eu vou comprar ou procurar na casa da minha mãe quando eu for lá. Mas, um cara que não leu o Pequeno Príncipe não pode falar que nossos livros são ruins. Tá. Daí eu já aceito que eu sei que o Pequeno Príncipe é bom, mas tudo bem. Mas, cara, esse livro, cara, ele é excelente. Ele é um pouco grande, assim, pra ti, o Tim Book, que não lê contra-cheque, como falou. Ele tem 356 páginas. Mas, cara, ele é excelente. Ele tem algumas reviravoltas no livro, cara, que deixam ele, assim, de explosão mental mesmo, cara. É um dos poucos livros, assim, que eu li que são brasileiros, que não são no mainstream. Mas não me arrependo de ter lido, cara. Inclusive, eu, depois de ler ele na escola, na biblioteca pública, eu comprei ele. É um dos livros que tá na minha estante aqui hoje. E eu acho que vou até ler de novo agora, só de relembrar, já me deu vontade de ler de novo. E eu acho que vale bastante a pena aí pro pessoal que tá procurando um livro. Olha aí, então deixa o nome do livro de novo aí. É Mundo de Sombras, O Nascimento do Vampiro, de Ivanir Calado. Olha aí. Beleza. Boa indicação aí pra quem gosta de vampiros que não brilham. É. Ou não, né? Não sei se tem vampiros. A ideia é que a menina foi morta por causa de um vampiro. Mas aí só vai saber se foi mesmo ou não lendo o livro. Ah, exatamente. Olha só que interessante. Então quer dizer que no final não tinham vampiros. Tinham, na verdade, eram pessoas vestidas de vampiros que matavam pessoas. Olha. Ou, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser um chupacabra. Eles acham isso porque a menina foi encontrada sem sangue no corpo, uma coisa assim. Olha ou pessoas aí, cara, vestidas de morcego que ficam andando na cidade de repente investigando. De repente ela Isso era é o Batman uma... Ou é uma freira ou é o Batman. Mas cara, de repente ela podia ser uma doadora incompulsiva, né? Vai que. Banco de sangue agradece. Mas então, bem legal, cara. É bem legal que, inclusive, eles são adolescentes também, né? É bem aquele negócio de Sessão da Tarde, mas ele é um livro meio de suspense. É um suspense adolescente, vamos dizer assim. É bem maneiro, cara. Tipo os Goonies. Legal. Cara, não, eu não vou continuar porque eu nunca vi o Goonies. Não, desliga. Eu tava calada até agora, mas peraí. Tem dois anos que saiu a edição especial de não sei quantos anos dos Goonies até em Blu-ray, velho. E você nunca viu os Goonies. O cara nunca. Ele não, cara, a minha esposa não gosta, cara. Eu não pude ver porque minha esposa não gosta. Ué, o Goonies é sensacional, velho. Ele é casado desde que nasceu, ó, gente. Ele não assistia a Sessão da Tarde quando era criança. Ai, não, acho que nem tinha, né? Ainda tem? Desculpa, esfarrapado. Acho que não tem mais, não. É, deve ter acabado a Sessão da Tarde. É, porque se ele não assistiu o Goonies é porque a Sessão da Tarde não existe mais, né? Porque todo dia a Sessão da Tarde, um dia era Lagoa Azul, outro dia era Goonies. É, pois é. No outro dia, não, curtindo a vida doidada. É, eu ia dizer agora, uma vez, era segunda, Goonies, terça, curtindo a vida doidada, quarta era... Lagoa Azul. Lagoa Azul, quinta era um Tira da Pesada. Sexta era um Príncipe em Nova York. Meu Deus, bem por aí. Rapaz, você não assistiu Goonies? Então é o seguinte... Dessa lista aí eu só assisti o Curtindo a Vida Doidado. Nossa, é, cara. É, ganhou um pontinho, mas ainda você tá lascado, porque assim, e ó... no sábado, Zupão, e no sábado, no Supercine, era o Grande Dragão Branco. Meu Deus, é um ótimo filme, cara, bom filme. Muito bom. Ai. Ô Douglas, você vai ter que assistir, cara, se você quiser continuar nesse cast, inclusive. Senão eu vou assistir. Ele vai dizer. Tem no Netflix, eu vou assistir. Ah, tá bom. Sei. Tem mesmo. Zupão, então, Zupão, me diga aí, Zupão, qual é o teu livro favorito? Bom, na infância, na sexta série ali, mais ou menos, né, tão infância assim, eu tinha uns 12 anos, essa é uma idade complicada aí de adolescente e tal, e talvez os professores tenham feito isso meio que de propósito na época. O livro que eu li, que acabou sendo o meu favorito, né, na época, e esse período de infância ainda é o favorito, chama A Droga da Obediência. Autor Pedro Bandeira. O Pedro Bandeira é foda, velho. Alguém conhece esse título? Eu não conheço o livro, mas eu conheço o autor. Eu também conheço o autor, mas não o livro. Chama A Droga da Obediência. É, no início, logo de cara, assim, eu achei que droga da obediência fosse alguém xingando a obediência, né? Pô, tem que obedecer é um saco, né? Aquelas coisas, tem que obedecer seu pai, sua mãe. Que droga isso, que saco. Mas... Olha só, ô Douglas, e hoje se tu ouvisse esse título aí, o que que tu pensaria que seria? A droga da obediência? Exatamente o que ele falou, na verdade. Ah, cara. Que mentira, é achar que o cara tava na pedra, não sei o quê. Juro que não, cara. Tá bom, tá bom. Na realidade, o livro fala de... Essa é a droga da obediência, é uma droga mesmo, um composto químico, é uma droga. Olha aí. Tem lá um cara que é um intelectual lá, o Dr. QI, é um marginal, assim, um marginal não, assim, ele é o vilão da história, né? E o cara, ele resolve que ele quer subjugar a humanidade às suas vontades, aos seus desígnios, né? E ele bola uma droga e começa a aplicar essa droga nos jovens. Por isso que eu falei que acho que os professores fizeram de propósito. Porque essa é uma época que muita gente... Você tá passando pra fase da adolescência, então rola aquelas curiosidades, aquelas... quer experimentar as coisas e tal. E naquela época não era igual hoje, que a gente tem informação na ponta do dedo aí, né? Naquela época era um pouco mais difícil. Sim. E o livro, ele tem uma mensagem bem bacana, assim, de com relação à droga, o uso de droga, a dependência química e tal. Tem lá uma historinha de investigação, rola um sequestro dos adolescentes, o doutor aqui, ele aplica a droga. Essa droga, ela tem uma finalidade, deixa a pessoa meio que zumbi, assim, e tem toda uma trama de investigação. O grupinho de pessoas, de adolescentes ali que vão investigar, desvendar o crime, desmascarar esse doutor QI aí, eles chamam Os Caras. O apelido do grupinho chamou Os Caras, com K. Nossa, parece até nome de podcast. E é um livro bem legal, cara. Eu li esse livro na época, muitos anos depois eu acabei comprando o livro, li de novo. Então é um livrinho bem gostoso de ler, ele não é chato, ele não é parado. 190 páginas, é relativamente curto, pequeno também. Quantas páginas? 192. Puta que... Não, cara, mas é leitura rápida, ele é fininho, ele é pequeno, é leitura rapidinha, cara. E é bem legal, a história é bem interessante, é bem bacana. Caralho, página pra cacete. Página pra cacete. Nunca vi um livro de Game of Thrones, né? Então, página pra cacete tem essa porra, esse Game of Thrones. Sexta temporada aí bombando, cara, que coisa boa. Isso é um livro que eu nunca vou ler, cara, As Crônicas do Gelo e Fogo aí, a série, eu nunca vou ler essa porra, cara. Nunca vai ler. Eu também, apoiado. Eu tô no fim do terceiro. Ah, olha, cara, não tem saco pra tudo. Eu tô no fim do terceiro. Mas e aí, Zupão? Então, dando uma resumida na história, é isso daí. O livro, ele é bem bacana, a gente leu numa época interessante, assim, de você ver ali o que a droga faz com uma pessoa e tal. Pegando o gancho desse livro, como fala de droga, teve um outro livro que eu li também que foi muito interessante, e esse eu recomendo ler hoje, até assim, pra criança, adolescente, é interessante. Chama Uma Luz no Fim do Túnel. É um livro curto também, tem 88 páginas, é pequenininho, e mostra a história de um cara que... Quantas páginas? 88. Pô, Timbu, não chora não, pô. Porra, não tem um com 8 páginas? Não, só as revistinhas da Mônica, e nem elas têm 8 páginas. Cara. Só pra concluir aqui, a história aqui é de um casal de namorados adolescentes também, e o cara fica numa deprê tão grande pela situação dele, que ele começa a fumar maconha. Ele começa com um, com dois, com três, se envolve com outros grupos, festinha, não sei o que, e se afunda pra caramba, assim. E depois mostra a recuperação do cara. E o livro termina, não fala se o cara se recuperou ou se não. Ele tem uma outra mensagem ali interessante. Então é o tipo de coisa que a gente vivia na época de adolescente. Então é muito bacana, cara. Foi uma mensagem muito legal, assim, muito bacana. Uma luz no fim do túnel. Então tá, a gente acabou aqui os livros favoritos aqui, e agora nós vamos rapidamente aqui fazer uma indicação de livros, né, da infância que valem ser lidos até hoje. Rapidamente, eu não tenho nenhum livro para indicar, infelizmente. Eduardo, tu tem algum livro para indicar aí, Eduardo? Então, cara, eu vou deixar uma indicação aqui de um livro da série Vagalume, que foi o livro que eu mais gostei da série, que é O Caso da Borboleta Tíria. Eduardo, eu acho que é esse livro que eu li e não lembrava. Olha só, velho, tá vendo? Tu falou O Caso da Borboleta da série Vagalume, eu acho que foi esse. Bota a capa aí pra mim. É esse mesmo. Cara, é um livro muito bom, é um contozinho de esse suspense, mesmo. Bem leve, bem curtinho. Olha só, quantos livros tem a série Vagalume, o Eduardo conseguiu indicar justamente o segundo livro que eu li. Olha tá só. Vendo? De tão bom que é o livro, ó. Tá vendo? Já foi pá, lá na pegada. Então continua, conclui aí. Então, é um livro bem curtinho, bem simples, vale muito a pena ler hoje. Ele é uma analogia bem bacana que traz para os tempos de hoje alguns conceitos bem legais, vale a pena. Beleza. Tiziana, tem algum livro para indicar aí, Tiziana? Então, gente, eu tenho um livro para indicar que é um livro bem interessante, chama Depois daquela Viagem, da Valéria Piazza Polizzi. E o livro é um livro mais infanto-juvenil, é um livro mais sério, mas aborda um assunto muito sério, né? Mas de uma forma bem interessante, assim. É a história de uma menina que contraiu AIDS quando ela tinha 16 anos, na primeira vez dela. E como que ela aprendeu a lidar com isso e tudo mais, entendeu? É muito interessante esse livro, eu recomendo. Até pra quem tem filho entrando na adolescência e tal, como hoje tá tudo muito, né? As pessoas estão pulando todas as fases e tal. É interessante porque ele lida com decisões e consequências das decisões que a gente toma na vida, né? E é uma adolescente, né? De 16 anos, a personagem principal do livro. Puta merda, olha só. Então fica aí. Imaginando o tipo de comportamento. Beleza, baita livro. Douglas, tem alguma sugestão de livro aí pros ouvintes? Cara, o livro que eu indiquei ali, eu acho que já é uma boa de uma indicação, né? Que é aquele do Ivanir Calado. Mas outro livro que eu li na infância, que eu acho que vale a pena ler até hoje, porque quando eu li na minha infância, provavelmente vocês já poderiam ter lido na infância de vocês, é O Senhor dos Anéis, cara. A saga Senhor dos Anéis. Você tá louco? É um livro que... Como assim? Ô, velho, você vai dar um Senhor dos Anéis pra uma criança ler? Infância? Pô, minha infância? Infância até que idade, gente? Pra mim não falar merda aqui, então. Tipo, pela legislação é até os 12. Ah, então, pô. Pois é que o título, né, livros da nossa infância. A infância dele foi esse, então tá tranquilo, Eduardo. Eu acho que mas, não tem problema. Mas não saiu da infância ainda, por isso que ele tá dando esse livro. Entendeu? Olha aí. Ai, ai, ai. Então tá, Douglas, é esse aí então, O Senhor dos Anéis. É, conselho. Pra quem... Beleza, é um livro bom, é um livro bom. Eu li a capa dele uma vez, é muito bom. Então, sei lá, o Hobbit, se vocês acharem muito pesado, mas eu li com 11 anos, cara, não achei tão pesado assim. Eu tentei ler depois de adulto e achei pesado, arrastado, cara, é muito complicado pra ler. Cada um tem uma percepção na leitura. É o tipo de livro... Sim, cada um. É o tipo de livro que se o Timbulo pegar pra ler, ele nunca mais pega nenhum livro pra ler. É verdade. Até porque ele nunca vai terminar isso aí, né? Vai pegar outro. Bom, gente, então nós vamos passar para o nosso último bloco aqui e vai ser sobre livros que nós estamos lendo na atualidade. Então nós vamos fazer comentários breves aqui, né? Porque o nosso tempo já está estourando sobre os livros que nós estamos lendo aí. E eu vou começar aqui, a não ser que alguém queira começar. Eu vou começar. O livro que eu estou lendo atualmente, acreditem em vocês ou não, eu tenho um livro aqui que eu estava lendo, né? Eu tive que dar uma parada nele porque, né? O podcast está consumindo a minha vida. Mas eu parei, pra vocês terem uma ideia, tá marcadinho aqui, ó. Eu parei na página 39. Nossa. Caramba. Fazem 5 anos que ele tá lendo. 5 anos que ele tá lendo. Quando eu começo a ler o livro na viagem, indo pro meu trabalho, pá, já vai umas 30, 40 páginas. Ó, oh, mas eu li, ué, 39. O livro é do... O nome do livro é Adultério, do Paulo Coelho. Nossa, velho, muito bom livro, muito bom. Recomendadíssimo. Tem até uma foto minha, tem até uma foto minha no Facebook lá com ele, só pra fazer justiça. Só pra fazer pose de intelectual. Isso, de intelectual. Eu também tenho ali que eu comecei a ler, mas eu desisti porque não gostei da linguagem do livro, que é o do... Eduardo Spor, o Anjos Demônios, se não me engano, o nome do livro. Não. Sei lá, é o segundo da Anjos série. Anjos da Morte, Filhos do Éden. Anjos da Morte, isso. É o segundo da série lá do... Filhos do Éden. Filhos do Éden. Anjos do Éden. Filhos do Éden. Caramba. É por aí. Eu não gostei muito da linguagem do livro, então eu, infelizmente, eu desisti. Enfim, eu gostei muito mais de ouvir ele falando sobre o livro do que do livro. Mas faz parte, né? É que nem vocês disseram, cada um tem uma perspectiva, então... Exato. Não me agradou. Não me julguem. É, não me julguem. Então, Tiziana, diz aí pra mim, Tiziana, o que que tu anda lendo atualmente? Então, atualmente é o seguinte, atualmente eu tô lendo o Guia do Mochileiro das Galáxias. Qual deles? Né, porque eu comprei a coleção há miliano e tava lacrada, aí eu deslacrei. Opa, eu tô na mesma. E comecei a ler, e eu, paralelo, assim, eu estabeleci uma meta de ler um livro por mês esse ano, porque eu tenho jogado mais do que lido e... E não é uma coisa que eu goste muito, assim, de fazer, que é negligenciar a leitura. É, não. Então, eu tô lendo esse e, assim, é como eu estabeleci um livro por mês, mas o livro do mês passado, eu achei ele muito maçante, eu fui numa expectativa muito grande e ele me decepcionou um pouco. Eu tô arrastando ele pra esse mês também e vou arrastar ele pro mês que vem, que é Morte Súbita, da J.K. Rowling, que eu também tô lendo. Junto com o Guia do Mochileiro. Não, eu queria ouvir a opinião de alguém sobre ele. Já é um livro que já desceu um pouco, mas na minha lista então, de preferência. Então, eu vou lhe dizer um negócio. Eu tô na página, ó, vou ser mais exata. Então, ele tem 650 páginas, mais ou menos. Eu tô na 135. A única coisa que aconteceu até agora no livro foi a tal da morte súbita do título. Fora isso, não aconteceu mais porra nenhuma. Aí é foda. Nossa. Entendeu? 135 páginas. Que ela tá dizendo como que todas as pessoas da cidade estão lidando com a tal da morte súbita que aconteceu na página 2. Sabe? Tipo, que porre. Ah. Isso da escritora do Harry Potter, então, né, cara? Harry Potter, eu comi todos os livros. Eu li todos e comi, assim, li uma semana toda. Numa sentada, você lia um livro inteiro. Exatamente. E Harry Potter eu li todos em português, depois eu li todos em inglês. E esse daqui, nossa, que decepção. E reza a lenda que ela quer escrever sobre a Terra-média, né? Se for assim, ferrou. Não, se ela escrever pela Terra-média, cara, não vai vender nada, cara. Você vai dormir na primeira página. Ah, não é muito diferente do Tolkien, não. É, isso não é... É, isso é fato, isso é fato. Mas assim, eu não recomendo não, Edu. Só se você tiver muita raça pra ler o Morte Súbita. Eu vou terminar porque é questão de honra agora. Ah, né? Mas se eu vou já... Questão de honra. Já desceu um pouco aqui na minha preferência. É, mas se você tiver outras coisas, bota na frente aí. Então. E eu tô lendo esses dois, gente. Fora isso... Beleza. Zupão! Então, eu comecei a ler o Filhos do Éden, Anjos da Morte. Esse que você não terminou... Eu também não terminei. Nem vou. Eu também não terminei, eu parei na metade, mais ou menos. Mas não porque o livro não me agradou, porque eu gosto pra caramba dessa história, do contexto. É por causa dos filmes do Hobbit. Começaram a passar os filmes do Hobbit e eu quis pegar o livro pra poder ler, pra ver por que todo mundo fala que é diferente o livro do filme e tal. Comecei no livro do Hobbit, arrastei, terminei bem depois. E aí eu teria que voltar pro Filhos do Éden, mas não voltei. E aí, recentemente, eu comprei um chamado Minority Report, que tem a ver com o filme. É que o lance do filme é só um conto. Esse livro, ele é uma coleção de contos, né? Eu já tinha lido esse livro no passado e provavelmente eu leia ele antes de voltar pro Filhos do Éden. Mas qual que você está lendo? Então, eu terminei o Hobbit e não peguei nenhum pra ler. Eu tenho na... Falou pra caralho e não disse o que era pra falar, né? Então, eu terminei eu parei na metade do Filhos do Éden. Ou seja, não está lendo. O que é que você tá lendo, Zupão? Por enquanto, nada. Só linha de código. Por enquanto, eu tô lendo. Tá que nem eu. Tá que nem eu. Tá lendo bilhete de estacionamento. Não, então. É que eu terminei de ler o Hobbit e tô pra voltar pro Filhos do Éden. Não tem, assim, agora na fila aqui não tem nenhum em andamento. Eu preciso retomar os outros. É o próximo. Seria o próximo, no então, caso. Porque tu já continuou. O Zupão tá sem livro que tá lendo. Até porque eu acabei de me mudar. Eles estão tudo na caixa, velho. Nem sei onde é que estão aqui, cara. Até chegar neles aí vai demorar um pouquinho. Cara, assim, embaixo do pé quebrado da cama... Não, então, mas a minha cama está desmontada, velho. Está jogada numa lateral aqui. Tu tá dormindo em cima dos livros. Não, eu tô com tá o colchão sabendo. Dormindo na sala aqui, mano. Eduardo! Então, cara, eu tô lendo um livro aqui que tá um pouquinho chato. Tô lendo, assim, muito devagarinho. Tô mais jogando PSP do que lendo, porque o livro tá bem chatinho. Esperava PSP maior, PSP maior da hora, né? Muito melhor que 3DS, né? Cara, depende do ponto de vista. Jamais será. Como plataforma pra emulação, ele é completamente superior. É, saudades. Mas, cara, o 3DS tem Zeldinha. Tem Zeldinha em HD, mano. Não falei isso, em HD. Né? E em 3D, né? É, Zeldinha em 3D. HD e 3D. Aí fudeu tudo, velho. Mas então, eu tô lendo o Assassinatos na Academia Brasileira de Letras, do Jô Soares. Cara, eu li o Xangô de Baker Street, achei muito legal. Aí eu peguei o Assassinatos na Academia pra ler, cara, mas, nossa, o Jô tá... Ele tá muito Tolkien, saca? Tá muito velho, né, velho? É, cara, ele tá descrevendo umas coisas que não tem necessidade de ficar detalhando tanto, que você fica, velho, pra que eu quero saber isso? Ele tá dando uma de José de Alencar, né, gente? É, aí tá muito chato o livro. E, tipo, eu achei que fosse ser um conto mais recente e tal, e não, ele é um conto mais histórico, sabe? Ele é do fim do século XIX e começo do século XX. Então é uma coisa mais de época. E, cara, é bem chatinho. Livro é que nem filme, então, mesmo que seja chato, vai até o final porque começou. É, velho, tipo, como é que eu vou poder depois falar que o livro é ruim se eu não li até o final pra poder falar que é ruim? E aí o Edu agora explicou por que que eu li a trilogia dos 50 Tons de Cinza. Ah, eu nem li pra saber que essa porra é ruim, velho. Mas você não sabe, porque você não leu. Eu posso falar tudo, porque eu li os três. E é ruim? É muito ruim. Na verdade, ninguém pode falar que é ruim. Pode falar que não gostou. Né? Que é ruim, ninguém pode falar, né? Pode, porque é ruim. Esse é ruim. Aí, ó, tá vendo? Esse é ruim mesmo, esse é ruim. Tá bom, então, Edu é esse, Edu? Cara, o que eu tô lendo é ele, velho. Vou, né? Beleza. Tô aí amargurando acabar de ler ele. Então, pra terminar aqui o nosso papo legal sobre livros, Douglas vai dizer qual é o livro que ele está lendo atualmente. Ok. Então, no momento eu estou lendo três livros atualmente. Eu tô lendo... Caralho, como é que tu faz? Tu bota os três na tua frente, lê uma página de cada um. Como é que faz? Como é que funciona esse negócio de estar lendo três? É que assim, eu normalmente eu leio um em casa, eu deixo um dentro da minha mochila e o outro eu leio quando eu não... quando eu vou pra faculdade, alguma coisa assim, sobra algum tempo livre e tal. Não te faço assim. Cara, eu já vi uma charge sobre isso no Facebook, saca? O cara tava lendo três livros... Aí no final ele já tava confundindo. O personagem de um eu fazendo o negócio do outro pra encontrar tudo. Tava no mundo da. Isso! Caralho! Eu já fico pensando assim no Harry Potter dando uma flechada num orc lá no. Falando com o Aslan. Em Nárnia. Meu Deus do céu. Em Nárnia. É tipo isso, cara, saca? É Harry Potter dando uma flechada no orc em Nárnia. Nossa! Mas assim, um deles que eu tô lendo, que era o que eu estava lendo antes, mas que eu tô quase terminando, seria As Guerras do Mundo Emerso, As Duas Guerreiras, que é um livro de uma saga, As Guerras do Mundo... Repete aí. As Guerras do Mundo Emerso, As Duas Guerreiras, é o segundo livro da saga, de uma saga já que eu já tinha lido há um tempo, que é As Crônicas do Mundo Emerso, alguma coisa assim, agora não lembro, alguma coisa do Mundo Emerso. E agora esse outro é As Guerras do Mundo Emerso, que é uma continuação, um tempo depois e tal. E o, cara, o primeiro que eu li não se comparou à antiga saga, assim, eu fiquei bem decepcionado. Mas esse segundo que eu tô lendo agora, essa continuação, porque eu sou assim também que nem vocês, eu não consigo parar na metade de um livro. Mas esse segundo livro, vem de uma saga, né? Mas esse segundo livro, ele me surpreendeu bastante, ele melhorou muito, assim, qualidade. De escrita e tudo mais, ele foi já superou o primeiro. Outro livro que eu tô lendo, cara, é o Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Esse livro é um livro que eu tô lendo bem devagar, assim, porque ele tem um conteúdo bem denso, então é um livro que eu gosto de ler com calma e tal, quando eu tenho um tempo mesmo. E o outro livro que eu tô lendo, cara, é um jabá, inclusive, de um amigo. Caralho, já foi 4 ou 5? Tu disse que era 3? Não. Os outros eu só mencionei. Esse aqui eu... Esse que eu tô lendo é As Guerras do Mundo Emerso, né, As Duas Guerreiras, O Mundo Assombrado pelos Demônios, sim, do Carl Sagan, e esse terceiro, sim, que é do meu amigo, sim, Thiago Lee, autor brasileiro aqui. Gravou com a gente um podcast também, muito, muito interessante, sobre como ser escritor aqui no Brasil, do Conversa Nerd Geek. Muito bom o cast, eu ouvi. É, pois é, cara, os caras são um guerreiro, assim, pra ser escritor no Brasil, né? Mas então, o livro que eu... Como a maioria que trabalha com cultura no Brasil, é, né? É complicado, infelizmente é complicado. Mas o livro que eu tô lendo dele, cara, é o Requiem para a Liberdade. Em breve aí vão ser resenha dele no site do Cultura Nerd Geek também. O livro, cara, é... Cara, eu não vou dar spoiler, não vou falar nada, porque sabe, né? Quando eu não dou spoiler é porque é excelente. Fazendo um diabo na vida aqui. Falou que tudo que a gente falou aqui foi uma bosta, né? De novo, né? Não, cara, mas o livro é muito bom, assim, cara. Faz a gente pensar se vale a pena mesmo ficar enaltecendo tanto a cultura, a literatura estrangeira e, às vezes, deixando de lado a cultura brasileira, assim. A cultura não, né? A literatura. Mas, apesar de que vocês falaram bastante dos livros brasileiros aqui também, né, hoje no cast. Cara, é justamente isso que eu ia comentar, ó. Nós falamos aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, Edu tá aprendendo a contar, gente? 20 livros. Dos 20 livros aqui que nós falamos, apenas 3 livros são de escritores estrangeiros. O resto são todos de escritores brasileiros. Pois. E aí, agora eu pergunto pra vocês, parabéns pra nós ou parabéns pros autores? Cara, eu diria que é, os dois, é né, um cara? É, mas é um contraste. Hoje em dia, o número de escritores brasileiros, assim, pelo menos que eu conheço, assim, é muito pouco, saca, velho? Os estrangeiros estão muito em evidência por conta da mídia. É marketing, né, cara? Estrangeiro investe muito em marketing. Infelizmente ou não, né, também, né? Mas eu acho que não é nem isso, na realidade. Eu acho que a gente tá com escassez mesmo, talvez, né, de uns escritores brasileiros aí, de coisas que, tipo, eu vejo só eles escrevendo esses livros que você lê aí, de coisa dark, de coisa, sabe, de umas coisas meio de vampiro, ou de monstro, ou de não sei o quê. Eu não gosto dessas coisas, cara. É agora muito me diga um autor brasileiro que escreve algum livro que não seja disso, pra eu ler. Que seja... Ah, Paulo Coelho, eu acabei de citar, Paulo Coelho eu já li, velho. Eu quero um escritor brasileiro. E Paulo Coelho, ele é mundialmente famoso. Tá, mas parei. Vamos lá. Tu quer mas o quê? Não que, muda a nacionalidade que tipo dele. Que tipo de literatura que tu procura, então? Aventura? É, uma literatura igual, tipo... Não sei, cara. Tipo, igual cadê as os... que eu tô lendo. É, onde estão os escritores que escreveram esses livros que nós lemos, saca? E tipo, na atualidade. Você não tem escritores desse tipo de literatura não, mas, assim, hoje em dia? Eu tenho, assim, por exemplo, assim, a Karen Soarelli, lá, que participa do nosso podcast, ela escreve literatura fantástica. Eu tenho alguns conhecidos também que escrevem contos não só de terror. O Igor Alcântara é um que escreve bastante coisa, bastante temas variados também, não escreve só terror. A Tatiane Durães também, ela também não escreve terror, é literatura fantástica. Tem bastante... Agora eu esqueci o nome, tem uns autores também que estão escrevendo agora ficção científica. É, eu tenho que pegar o nome desses autores mas agora eu não vou achar aqui. Eu tenho marcado que a gente tem gravação com eles por aí em breve. Mas, cara, tem bastante gente escrevendo coisa que não é de terror, assim. Pra falar a verdade, de terror mesmo, acho que só, sei lá, só o Igor Alcântara escreve às vezes alguma coisa de terror, sim. Não, eu acho que o que tá caindo muito naquela coisa, assim, de seguir muito essa linha do fantástico, fantasioso Hollywood, saca? Senhor dos Anéis, Harry Potter. Exatamente, eu quero livros... Que sejam tipo esses da série Vagalume que a gente leu. Entendeu? Suspense, claro, coisa era assim. Mais novo. Aventura. Nossa, suspense, pessoas comuns. Aventura, situações normais. Exatamente, situações normais de pessoas comuns, entendeu? Ou então, tipo, depois daquela viagem, não tem mais, cara. Gente, como leigo aqui de leitura, eu gostaria de fazer um comentário aqui que vocês achem relevante ou não, aí é com vocês. Eu estive comentando com uma pessoa a respeito disso esses dias, que novela hoje em dia seria, novela tipo Malhação, especificadamente, seria impossível de se fazer, porque se fosse fazer a vida real dos adolescentes, seria cada um na sua casa, na frente do computador, ou deitado na cama, no celular, com fone de MP3 no ouvido o tempo todo. E eu acho que os livros, como a gente conhecia, seria impossível de fazer hoje em dia. Não ia atrair esse público. O que o cara ia retratar no, no, no, no livro, a conversa num chat, eu acho que seria mais ou menos por aí. Por isso que não existe muito, eu acho. Não, mas é o fantasioso mesmo. Não, eu acho que você pode inserir a tecnologia, sim, nos livros, entendeu? Acho que não tem problema de você inserir a tecnologia. Não, eu não tô dizendo que é um problema. Eu tô dizendo é que a história mais real, eu acho que é mais difícil de ser contada nos dias de hoje. Eu não acho, não. Dá pra fazer várias coisas com... Inclusive, dá pra fazer, tipo, o Rapto do Garoto de Ouro dá pra fazer também, hoje em dia. Com esses astros teens que tem aí, entendeu? O Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, por exemplo, continua tão real quanto no dia que ele escreveu, cara. Existem pessoas naquelas situações, vivendo daquele jeito, saca? Sem acesso nenhum à tecnologia. O mundo não é... Tipo, os grandes centros urbanos, eu concordo, saca? A vida é mais assim. Sim, pois é mais ou menos o que eu tô te falando, entendeu? Porque eu vou dar um exemplo de novo da Malhação, às vezes tá ligado ali, eu tô assistindo. São escolas em centros urbanos, grandes coisas e tal. Aí o fulano fala com o Beltrano: a fulana tá aí, não sei o quê. Não, a fulana não. Ah, eu vou lá na casa dela falar com ela. Porra, isso não existe. Ninguém mais faz isso. De fato. Entendeu? Ninguém faz isso. Sim. Nos grandes centros, assim, não. Mas em cidades do interior, em cidades pequenas, isso ainda é um hábito comum, saca, velho? Sim, pois é. Aí quando quer retratar uma história que se torna interessante pro público legal, eles fazem coisa de época. Aí funciona, porque é novidade pro povo de hoje em dia. Sim. Mal sabem eles que as coisas de época existem hoje em dia, né? Só não no mundinho do umbigo deles. Não é? Enfim, mas Douglas, conclui, desculpa. Né? não, mas assim, eu acho que tem muito autor brasileiro aí escrevendo coisa que não... Que falta descobrir, né? É, exatamente. Que não é porque é difícil de encontrar, às vezes, porque ou ele faz uma publicação independente, ou então ele posta e crowdfunding. Se tu entrar no site de crowdfunding, crowdfunding aqui no Brasil. Isso, exatamente. Ele encontra muita coisa, muito autor brasileiro escrevendo diversas coisas, diversos gêneros, só que falta talvez um pouco de incentivo, quem sabe, e também é pouca editora, eu acho, e muito escritor, quem sabe, né? Então é complicado, é falta de investimento mesmo, eu diria, assim. Mas porque, eu acho que assim, a mídia também ela é muito cruel com os pequenos escritores, com os escritores iniciantes, velho. Por exemplo, você vai escrever um conto aí, você vai escrever um romance, por exemplo, aí de cara a pessoa fala, escreve um romance não sei o quê, mas é parecido com 50 Tons de Cinza, não sei o quê. Como que você compete com sabe, com esses monstros da mídia que tá em tudo quanto é lugar que você olha, sabe? Exatamente. Eu acho que do mesmo jeito, Edu, que as bandas pequenas fazem. Entendeu? Coloca um pedaço na internet, faz seu marketing na internet, usa a internet a seu favor, já que você não tem grana pra publicar seu livro. Vende o PDF mais barato. Eles fazem isso. Eu não recebo nada, cara. Eles fazem. A questão é que não, às vezes não consegue alcançar todo mundo. Exato. Eles fazem. É mais ou menos que nem o MachineCast, assim, sabe? Essa coisa maravilhosa, mas não é todo mundo que conhece. Entendeu? Não, mais ou menos por aí. Assim, Deixa eu dar o boom, vocês vão ver só. Mas assim, ó, o Baianeta, por um acaso tu conhecia a Tatiane Durães, o Igor Alcântara, tu conhece esse pessoal? Não, assim? O Igor Alcântara, o Timbu falou pra mim hoje. Pois é, o Thiago Lee, esse pessoal, eles investem pesado em marketing na internet, só que não se compara, não chega aos pés de uma grande editora, então nunca que eles vão conseguir competir com esse pessoal. E olha que eles têm blog, eles estão no Facebook, eles têm blog, eles estão naquele... Ai, eu esqueci o nome. Aquele negócio pra ler livros online. Esqueci o nome. Não me lembro. Tanto faz. Tá lá no Conversa Nerd Geek sobre escritores, fazendo um jabá novamente aqui. Eles falam sobre esse programa que os escritores utilizam. Que eles vão lá, largam pedaços, trechos dos livros, de graça, pro pessoal baixar e ler. Alguns largam até o livro inteiro por alguns meses. Isso. E no caso do Igor Alcântara, ele fez episódios de podcast narrando, fazendo um storytelling, tipo uma novela. Como é que é que chama o Douglas? Storytelling. É, mas não é bem um storytelling, mas ele é uma audionovela, coisa assim, enfim. Sim. Parecido com storytelling e contando, lendo, no caso, narrando capítulos dos livros dele, inclusive. Exato. E é bem legal. O Igor Alcântara é um dos caras aí que tá mais por dentro, assim, desse mundo. E ele faz muito isso. Mas assim, a gente não adianta. Se tu não conhecer podcast, o River Alcântara ele é muito mais conhecido pelo tema cast do que pelos livros dele, infelizmente. Não que o tema eu conheci o Igor bem antes do tema cast, hein? Sim. Mas é questão de. É questão de poucos, né? Poucas mas ele pessoas. É conhecido pelos podcasts, quer dizer. É, exatamente. O podcast, no caso, como. É, o Mundo Freak, essas coisas assim são muito mais, dão muito mais mídia pra ele do que, no caso, o livro em geral, o blog e tudo mais. Então, eles fazem audiobook e tudo mais, mas não adianta, infelizmente é difícil chegar pra gente, né? É, tem um detalhe, o Douglas comentou também sobre incentivo. Cara, assim, talvez com um pouco de exceção aí da Tiziana, que teve uma mãe professora e o incentivo foi bem maior, talvez, mas no caso do Blue, do Eduardo e no meu e de muita gente... A gente meio que foi obrigado a ler livros assim, lá na quarta, quinta série, segunda série, porque eles exigiam na escola, a gente lia e fazia um trabalho. E eram livros nacionais, que era um incentivo, era para ler livro nacional, curtinho, de historinha, e isso acabava te incentivando a procurar outros livros. Na escola a gente ia na biblioteca, a gente pegava livro avulso para ler, tinha esse tipo de coisa. E aí você conhecia um autor, conhecia uma série, lia uma coisa legal e depois procurava outro. Em determinada série, na escola que eu estudei, acho que na quinta e na sexta série, a gente tinha que ler um livro por bimestre para fazer esse trabalho. Hoje em dia, eu duvido que tenha alguma coisa assim, entendeu? E ainda mais incentivando a ler um livro nacional, eu duvido, cara. Pois é, eu não vejo meu irmão fazendo esse tipo de coisa. E eu, como eu disse ali na quarta série, eu fui obrigado, a gente pegava acho que era dois por mês, não, um por mês, alguma coisa assim. Eram livros pequenos, sim, mas era obrigado a ler, escrever o que que tinha no livro, fazer tipo um resumo do livro, vamos sim, dizer sim. assim. Eu isso acho que hoje em dia a leitura, ela não é incentivada, ela é mais adotada pelo hype. É muito mais pelo hype, né? Ah, saiu um filme e tal, não sei o que, baseado no livro. Pá, todo mundo compra o livro. A série fodona, pá. Mas eu não acho isso uma coisa ruim, não. Não, sabe? Não é ruim. É ótimo porque a pessoa vai por sim. conta própria. Mas imagina isso somado ao incentivo. Sim. Não, é porque, por exemplo, a minha sobrinha, ela lê muito. Graças a Deus, a minha sobrinha mais velha, ela lê muito. E ela lê esse John Green agora, que é a sensação dos adolescentes, sabe? Tipo, que escreveu... Além das Estrelas. A Culpa é das Estrelas. A Culpa é das Estrelas, é. E Cidade de Papel e não sei o quê. Ela lê esse daí. Ela gosta do Pretty Little Liars, que é um seriado que tem os livros. Ela gosta também, entendeu? Eu dei a ela alguns livros, inclusive, desse. E, assim, adaptações, tipo, que ela gosta e ela lê, entendeu? Mas ela já leu muita coisa, assim, que eu dei a ela. Eu acho que nas escolas hoje em dia continua, velho. Só que eu acho que o problema... é que os livros que são obrigados a ler na escola, tipo, eles não evoluíram junto com as pessoas, sabe? É como se eles dessem para essa juventude de hoje os livros que a gente leu na escola. Mas eles precisam de outro incentivo para ler, que não é o nosso. Então esses livros não vão seduzir os caras de hoje em dia. Não adianta querer socar nessa galera aí, Machado de Assis, José de Alencar... Esse pessoal igual tenta falar, você tem que ler. Isso é uma coisa que vem depois, né? Isso é uma coisa que vem depois. É, cara, são autores que é importante você conhecer, e se você gostar de ler, você ler, você procurar e tal. Mas não são escritores assim, cara, que estão ali pra te mostrar o que é literatura hoje, saca? Se você pega, por exemplo, um José de Alencar e um Paulo Coelho, você compara, muita gente igual xinga que Paulo Coelho não é escritor e tal. Cara, ele escreve na linguagem do povo de hoje em dia, saca, velho? Eu acho fantástico os livros dele, velho. São simples, você entende o que eles são diretos, sem muita embromation, é aquilo ali mesmo, acabou. E ele discute vários aspectos filosóficos na vida que são muito interessantes ali nas entrelinhas dos livros dele. Justamente, entendi. Saca? É o tipo de coisa, você tem que apresentar pra essa galera coisas que vão estar mais plausíveis à realidade deles. Não adianta querer socar coisa que não vai estar condizente com a realidade deles, que não tem nada a ver. É, então falta para os professores ou para quem indica procurar um pouco melhor nos autores mais novos, nos autores que a gente estava comentando aqui. Mas daí a gente entra... Desculpa, pode terminar. Não, então, que eles acabaram meio que sendo sufocados aí pelo mainstream, né? Mas assim, isso daí é o problema é o seguinte, a gente entra em uma outra discussão que o Mac, né, ele diz quais os livros que devem ser lidos e tudo mais. Sim, é porque, tudo por exemplo, assim, pelo governo. Exato, não é uma coisa que o professor possa escolher. Alguns ainda fazem extra, né, extra classe, leiam tais livros e façam resenhas. Foi o que aconteceu comigo. Mas desde que eu me lembre, é o MEC que diz, ó, tais livros, leia esses e ponto, depois tal, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que ainda é assim. Então Não é, foi não é. mesmo. Então, mas aí, Duplo, sabe se é uma sugestão de leitura ou se o professor pode ignorar aquilo e indicar um É Pequeno Príncipe, por sugestão, é exemplo, assim, sugestão. sei lá. É Você sugestão. tem uma porcentagem, eu acho, lá também das coisas do governo que você pode ignorar e fazer diferente, saca? Você não Não, mas precisa é seguir pouco. tudo à É risca, sugestão, ipsis Zupão. literis, não, Não, mas. beleza. Eles mandam livros e como sugestão, mas eles têm opção de indicar o que eles quiserem. Eles têm É. liberdade para isso. Tipo, se tem o livro A lá na biblioteca disponível para todo mundo e o livro B não tem, você vai fazer os alunos tudo comprar o livro B, sendo que tem o livro A de graça para todo mundo? É, Levando em exatamente. consideração que muitos alunos não têm a condição de poder comprar o livro e tudo mais, aquela situação Que estão toda. ali só pela merenda. É, oi. Quem nunca, né? Opa, quem nunca? Toddy com biscoito ruliava. Eita! Pô. Massa com sardinha, ô. É, pra mim era mais massa com sardinha do que tudo com biscoito, cara. Pô, onde é que tu estudou, velho? Bom, gente, infelizmente estamos terminando esse cast. Olha, confesso para vocês, imagino que vocês já imaginavam isso de mim, então fiquem imaginando, deixem de imaginar. Meu Buguei aqui. Deus. Meu Deus. Você Ok. assumiu, Eu finalmente. não estava levando fé na pauta. Fiquei muito chateado porque eu convidei o meu amigo Igor Alcântara para participar do cast, ele não pôde, né? Nada melhor que um escritor num cast de literatura. É que Mas aí ele só grava quest foda. Lamento, mas tu não sabe, mas ele já gravou com a gente, não foi literatura. Pô, mas Olha então, eu tô só afirmando, ué. Olha aí. Ah, me salvei Pô, ainda. tá Me bom. salvei. Então, infelizmente, ele não pôde por compromissos profissionais aí, mas fica aí o merchan do meu amigo Igor Alcântara. Quem quiser ler os livros dele, ou comprar, ou saber quais ele escreveu, entra lá, igoralcantra.com.br. Lá tem todos os livros dele, inclusive os podcasts que ele participa. E como ele não pôde, eu pedi ajuda do meu amigo Douglas aí, que contribuiu demais para nossa pauta aí, nosso podcast. Douglas, muito obrigado por ter comparecido, cara. E Eu que fica aí o agradeço. teu momento de jabá à vontade, a palavra é tua. Cara, eu sou, como foi falado no começo, sou do Conversa Nerd Geek, que fica no site, no portal Cultura Nerd Geek, que lá, cara, tem, né, como diz o título, né, tem tudo da cultura Nerd Geek. Não tem só cultura pop, tá? A gente não faz só isso. Inclusive, tem uma área de literatura no site, que inclusive não está pronta ainda, tá em fase de porque o pessoal que escreve está terminando as suas publicações para começar a colocar, mas lá vai ter bastante história, bastante fanfic, vai ter bastante coisa legal lá no site em breve, quem quiser dar uma passadinha lá. Mas o carro-chefe no momento são as resenhas, a gente também faz resenhas de livro, né? Tem bastante coisa lá que, por exemplo, ah, eu quero ler tal livro, será que é legal? Vai lá no site, dá uma olhadinha, às vezes tem o livro que tu tá lendo, ou se não tem algumas indicações de livro. E, como eu disse, né? Cultura Nerd Geek também, aliás, como eu disse, Conversa Nerd Geek tem uma participação especial do Tim Blue falando sobre o filme Deadpool, na época do lançamento. Eu aconselho a todos, pô, Olha esse aí. episódio foda demais, foi excelente. Olha aí, melhor podcast, melhor episódio deles, hein? Ei, puxa Foi saco. excelente, excelente, excelente mesmo. Não é puxar saquismo, o assunto contribuiu, né? Mas falando de literatura, só me estendendo mais um pouco aqui, como eu já mencionei anteriormente, eu repito, nós gravamos um episódio sobre como ser um escritor no Brasil aqui, com a participação do Igor Alcântara, que foi mencionado já, o Thiago Lee, a Tatiana Durães e a Karen Soarelli como escritores. Link E no post, hein, gente? É sensacional, eu aconselho a todos aí, eu acho que é isso. Valeu. Certo, Douglas. Agora eu quero chamar a minha amiga Ticiana aqui. E Douglas, eu queria te dizer uma coisa, cara, que tu vai gostar muito. Ai, meu A Deus. Ticiana, a baianeta, ela é fã, mas fã do logo do site de vocês, cara. Sério? Eu não vou nem Sério, cara. comentar, velho. É aquele que você me mandou, é? É aquele que eu mandei. Puta que pariu, velho. Vou falar um negócio pra vocês, velho. É por causa das fontes, Eu vou lhe dar meu cartão depois, viu, meu querido? Assim, a gente vai conversar sobre esse logo aí. Ai, ai, ai. Mas isso aí, Tiziana. Bom, gente, eu queria agradecer aí. Espero que vocês tenham gostado das minhas indicações e do que eu gostava de ler. Se vocês quiserem indicações de livros, é só me procurar aí. Tem como me encontrar lá no link do cast. Adiciona no Face. Não, Facebook não. Nem me adiciona no Facebook, gente. Gente, eu não adiciono quem eu não conheço. Parem de me mandar solicitação. Vocês vão ficar no limbo das solicitações. Eu não adiciono quem eu não conheço no Facebook. Mas são seus fãs, Facebook é privado. Problema deles. Conversem comigo no cast, me adicione no Alvanista, entendeu? Mas não no lugar que tem minha vida pessoal, porque eu não vou abrir minha vida pessoal pra todo mundo. Só que você sabe que lá no Facebook tem um botãozinho lá, chama assim, seguir. Se a pessoa clicar ali, ela tem acesso às suas postagens ali e tal. Não mas o que ela tornar então, público, Edu, né? Na realidade, ela tem as postagens públicas. As meus são só para os meus amigos. Ninguém acessa. Não, então tudo então, bem. Não vai ver nada. Meu Facebook mas, é travado, Tiziana, a pessoa pode entrar no Telegram, né, Tiziana? Pode entrar no Telegram. Entra lá, enche meu saco o dia inteiro. Uma hora eu respondo. Entendeu? Mas assim, quem quiser indicação de livro ou de adaptações de livros ou de qualquer coisa, pode me procurar lá. É isso aí, gente. Aquele recadinho de sempre, né? Comentem, compartilhem, mostrem pros amigos. Esse cast é muito bom pra você ouvir com sua filha, com sua mulher, com sua namorada, com sua mãe, com sua tia, aquela tia encalhada. Amante. Todo mundo, entendeu? Aí comentem as coisas boas. As ruins, na terapia, vocês largam. Beleza? É isso aí, gente. Um beijo e um queijo. Abraço, Tice. Bom, Zupão, então, Zupão, muito obrigado, cara. Ok, Estímulo, eu que agradeço, o tema foi muito bacana, acho que o cast ficou bem bacana também, espero que a galera goste, curta, comente aí qual foi seu primeiro livro, aquele que você mais gostou, deixa uma indicação, de repente a galera tem uma indicação diferente de um livro de infância, tem alguma história legal pra contar, põe nos comentários, manda e-mail, e é isso aí, galera, leiam que é muito bom, faz muito bem, não importa se é livro antigo, se é livro novo, se é revistinha, leiam que é muito bom. Ou se é placa de trânsito. se é manual de qualquer coisa, leiam que é muito bom, faz muito bem, cara. Beleza. Eduardo, muito obrigado, Eduardo. Valeu, meu caro. Cara, esse pra mim foi o tema dos temas, porque eu sou traça mesmo, leio pra caramba mesmo, sou viciado em literatura, ainda bem. Ótimo vício. Recomendo todos que se viciem em literatura, viu, Timbu? Se viciem em ler aí, que é bom, cara. Cara, eu leio pra cacete. É, cara. Passa da décima página, assim, que é legal, Timbu. Você vai descobrir que a história é boa. Eu leio todos os posts lá do MachineCast pra poder ver se tem algum erro. Não é que já é muita coisa, velho. Já é. Olha aí. Tá vendo? Cara, então teve muito bom. Na verdade, eu só olho pra ver se tá sublinhado de vermelho, se o Google corrigiu. É, você dá o controle, no Google pra ele corrigir, né, safado? Pilantragem bruta. Mas é isso aí, cara. Teve bom demais. Muito obrigado. E deixa aí também quem quiser conversar mais aí sobre livros, quiser também umas indicações, quiser trocar uma ideia e tal. Não prometo que eu vou responder lá no Telegram, não, mas manda mensagem lá e tudo. Uma hora eu vou ver e uma hora eu respondo. É só ter paciência. Certo, pessoal, então, Zupão, Eduardo, Tiziana e Douglas, será que vai ter off-topic hoje? Porra, tem pano pra manga pra caramba, hein, bicho? Não é, se não tiver, é até um insulto. Então tá, pessoal, tchau, até a próxima viagem no tempo. Bye. coração. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Certo, pessoal, bom, como vocês puderam perceber aí, o cast ficou enorme, né? Então não vai ter leituras de e-mails no cast, né? Parece que esse é um dos episódios mais longos que tem. Mas eu tô aqui com o Eduardo. E aí, galera, beleza? E com o Vitor Urubatan. Saudações, povo. A gente acabou de gravar a leitura de e-mails, que ficou enorme também, mas o pessoal que quiser ouvir a leitura de e-mails está no link aqui no post. Basta clicar ali, ouvir leitura de e-mails, certo? E aí você vai poder escutar os e-mails que a gente leu, os e-mails e os comentários, né? Então, Eduardo, de quem... Então, Vitor, de quem a gente leu os comentários? A gente leu os comentários do Darley Santos, do Gleison Teixeira Rodrigues, e do Ricardo Shima no Cast 38, as primeiras experiências com games parte 2. Isso, e lá no Alvanista a gente também leu os comentários do Teófilos, também sobre o episódio 38. E o Teófilos também comentou no Alvanista sobre o episódio 0 do Freecast. E lá no nosso site, quem comentou foi o Darley Santos e o Thiago Ramos Melo. E uma muralha de texto gigantesca lá de alguém muito especial que você confere na leitura de e-mails. Ah, tem um e-mail também, né, Eduardo? A gente recebeu no um e-mail também, né? Um e-mail de uma pessoa muito especial e uma mega muralha, cara. É um Everest, né? Esse aí ganhou o troféu Double Everest, velho. Fiquem agora, Eduardo e Vitor. Será que vai ter off-topic? Cara... Perguntinha, né, cara? O cast ficou tão longo que o off-topic dá outro cast. Então tá, pessoal. Tchau, até a próxima viagem no tempo. Valeu.